Sejam bem-vindos a 1985, o melhor de todos os anos que já existiu. Vocês estão na escola de vocês, Vitor Laporte, no último dia do ano letivo. Vocês vão entrar em férias e estão na emoção total, querendo partir para suas férias para curtir o verãozão que está chegando. Dezembrão, vocês estão alvoroçados. Araraquara Rock! Araraquara Rock, todos reunidos na quadra da escola. Ao som de Slade, vocês estão acompanhando o relógio que está numa contagem regressiva ali. Pro bater do sinal às 5 da tarde, para vocês irem embora curtir a vida doidada. Vocês estão aguardando ansiosamente esse momento, tá? Os professores estão lá, né? Ah, crianças, tomem cuidado quando vocês estiverem nas férias. Cuidado com o lago quando forem nadar, para não sofrerem acidentes. Olhem dos dois lados da rua antes de atravessar. Não deem atenção a estranhos. Né? Cuidado para não se aventurar pelas matas, perto do loop. É perigoso, tem tecnologia militar. Não é aquele sermão chato de professor, de pai e de mãe, enchendo o saco de vocês. Dom. Ô, Dom, você tá louco? E aí o relógio ele vai girando. Há 5 minutos para acabar, né? Vocês lá ansiosos, desesperados. Aí vai chegando 1 minuto. Ai, todo mundo é eufórico, animado. Aí, 10 segundos. 9. 8, 7. Uma menina tá sentada na frente, ó. Levanta. As professoras, Júlia, onde você vai? Tem que ir. Ela pula o muro e sai correndo da escola antes do sinal bater. Fugiu. Faltando 7 segundos. 7 segundos. Eu podia ter esperado. E aí, não, não, deu a brecha. Vapo. A galera que não tá nem aí continua contando. 6, 5, 4. Tem que ir. 1, 0. Ah, todo mundo levanta para sair as pessoas. Parem. Onde vocês pensam que vão? Não vou seguir o exemplo da Júlia, não. Olhem lá. Ainda tem 5 minutos para 5. Podem ficar todo mundo sentado quietinho. No primeiro por Deus. A galera falou, Júlia, eu já tô. Vazei. Você tá vazando? Opa. Deram a brecha, a Júlia vazou. Eu peguei uma brecha ali. É, não. Ok, rola a movimentação os dois. A Júlia vazou. Abriu a brecha. Eu quero tentar sair em direção sem eles me ver. Sem eles verem? Sem eles verem. Rola furtividade, então, e você rola a movimentação, já que você tá fugindo. É 4 dados mais 3 dados, é isso? Ó, o teste funciona assim. Você vai ver a perícia, movimentação e furtividade. Vê quanto você tem de valor na perícia. 3. Quanto você tem de valor na perícia? Na furtividade. Furtividade. 3. 3. Então você vai pegar 3 dados. Aí olha o atributo que tá relacionado. No caso de movimentação é corpo, no caso de furtividade é corpo também. Entendeu? Então soma mais os dados do atributo. 7 dados. Então essa é a quantidade de dados que vocês vão rolar. E vocês têm que tirar pelo menos 2 sucessos. 2 6. 2 6. Toda essa lista. Eu tenho 2 6. Você tem 2 6? Eu tenho. Tem 2 6. Que não joga de novo. O outro aqui, jogaria de volta? Ou você faz? Só arranca e então, tem 2 aqui. Tem 2? Tem 2 também. Ok. Perfeito. Vocês. Bom, explicando um pouquinho mais. Conseguiu sucesso. Beleza, passou no teste. Se não conseguiu sucesso, o que vocês podem fazer? Vocês podem forçar o teste. Que é tipo assim, se a Tamara não tivesse conseguido sucesso, um professor ia catar ela pelo colarinho. Onde você pensa que vai, Tamara? Ela poderia forçar o teste. Forçar o teste seria explicar pra mim, de alguma forma, como ela tentaria escapar do professor. Não, eu tenho que me soltar dele, deixar a blusa pra trás, né? E aí você rola novamente todos os dados. Ok. Só que se você falhar no teste de novo, você ganha uma condição negativa. Ah, ok. Chateado, machucado. Por exemplo, no caso dela, tentou escapar, a professora apertou, ela ganha a condição machucada. A menina saiu correndo. O que vocês vão fazer? A menina saiu correndo e também saiu correndo. Como a gente tirou 2 sucessos, a gente passou livre. A gente conseguiu sair das mãos dos professores. Você vai ficar lá? Eu fui, eu já fui de só um, então. Você tem essa escolha. Eu sou esquisito ali. Eu faço o que der na cara. Eu consigo perceber se alguém tá olhando pra ele. Eles fugiram ou não? Eles passaram no furtivo. Ah, não. Eu saí furtivo. É, ele saiu furtivo. Sim. Eu saí perna pra quem tem. Ela sai correndo, né? O Jeff, eu imagino uma escola lotada, cheia de crianças, eu tô perto da minha irmã. A hora que ela sai correndo, eu... Vejo ela correndo. Também vejo minha amiga fugindo. Eu tenho esse tempo de reação, a gente age junto ou ela corre e eu só percebo depois? Nesse caso. Ela corre primeiro. É, ela não falou nada. Ela saiu correndo. Ela só foi. Ela não chamou tua atenção. Mas eu ainda consigo perceber ela sair de perto de mim. Sim. Porque ela não jogou furtividade, ela só saiu correndo. Só saiu correndo, você percebe ela correndo. Eu... Tamara, volta aqui, onde você tá indo? E vou. Volta, menina. Onde você vai? Vai perseguindo ela? E vou. Só que eu vou fazendo assim, ó. Galera, dá licença, minha irmã tá indo. Minha irmãzinha, sai, sai, sai. E eu vou, tipo, pedindo pra ele sair do caminho pra eu conseguir alcançar ela até. Jogue charme. Era o que ele queria. É exatamente era que ele eu queria. É esse momento. Você entendeu o que eu fiz? Ó, a minha habilidade é charme. Então, ao invés de eu só sair correndo, eu dei um jeito de, tipo, usando... Ah, eu tô com a minha jaqueta de couro, maneiríssima, que eu coloquei de rock and roll pra entrar na escola. Com 14 anos esperando 7 segundos pra abrir aquele portão. Você quer dizer que você tá estiloso e isso vai convencer as pessoas? Porque eu tô bonito. É isso? É, eu tô... Ok, role 2 as adicionais. Yes! Porque o item com ele tá sendo usado na cena. Yes! Posso pegar a thumb? 2 sucessos aqui. Você precisa pra então eu vou jogar coração, que são 5 dados. Isso. Mais charme, que são 3. Mais 2 dados. É isso que eu jogo. É você joga. Tem que ter 2 sucessos. É, eu entendi como é que eu vou brincar com o meu boneco agora. É. E eu não tive nem 6. Nenhum 6. Nenhum 6. Beleza. Você tem 2 opções aí. Ou você gasta um ponto de sorte e rola novamente todos os dados que não deram sucesso. Ou seja, todos. Ou você força a rolagem e rola todos os dados. E aí, se eu não te der um motivo convincente... Se você não conseguir me convencer, você não vai rolar forçado. A sorte não precisa nada disso. Sorte, você gasta um ponto, rola os dados que não deram sucesso... E não tem condição negativa. Não, Jeff, eu não vou fazer nada. Forçar? Não, eu não vou fazer nada. Não? Eu vou falhar. Vai falhar? Vou falhar. Ok. Vou falhar. Ele ficou. Eu beleza, você não vai ser com essa. Dá licença. Todo mundo na loucura de ir embora. É, né? Ou, cagado. Quando você tenta. Ah, não, dá licença. Você toma uma cotovelada. Ricardo, o Boca, o Valentão da escola. Ah. Onde você pensa que vai, ô metidinho? Engomadinho. Esse gelzinho aí, você tá achando que pode sair passando assim? A sua irmã, aquela delinquentezinha, se juntou com aquela outra esquisitona lá, viu, aquela amaldiçoada, e fugiu, mas você vai ficar aqui. O Boca. Junto com a gente esperando. Ô Boca, minha irmã tem 10 anos. Boca é o caralho, meu nome é Ricardo. Ricardo, minha irmã tem 10 anos e ela tá sozinha correndo no meio da galera. Depois a gente resolve esse negócio, eu e você, a gente vai lá você atrás... Você tá me desafiando, otário? Não, agora. A gente se encontra atrás da escola amanhã, ao meio-dia, mas agora eu vou atrás da minha irmã. Então tá combinado, amanhã eu vou quebrar tá sua cara. Tá combinado, amanhã a gente se na resolve. Na frente da sua irmãzinha. Olha, eu vou quebrar a sua cara. É o que nós veremos. E aí, Jeff, eu saio. Não vai. E aí eu saio atrás da minha irmã. Eu tô junto com ele, a gente é amigo, a gente tá junto. Vocês são todos amigos? Você tava com nós. Ele sai correndo, não, sai pra também, pô. Meio que eu fiquei meio... Eu sou aquele lá igual no outro. Eu sou meio que aquele lá que é de canto. É, os amigos são... Ele, Tamara? Tamara passou. Tamara? Você viu a Tamara? Eu sacrifiquei ela. Eu sacrifiquei a minha amiga pra mim conseguir fugir também. Porque eu aproveitei que ela foi emboscada. Ela é esportista, ela eu também. Que eu saí falar? Na furtividade, pelo cantinho. Eu não vou deixar ela chegar na minha frente, no portão. Vai tentar correr também? Eu vou tentar correr mais pra chegar antes que ela. Ok, então você vai passar joga daqui. Movimentação também. É. Movimentação. Quer mais? Corpo. Mais corpo. Mas não pega um dado que é mais e menos só, que você não vai tirar número num dado que não tem número, minha linda. Certo. Dá mais. Tem aqui, ó, os dados também. É, tem aqui, ó, também. Ó, eu tenho movimentação. Deixa eu tirar os dados daquele dedo pra facilitar a vida. Cinco. É, eu acabei mexendo. Eu preciso tirar 6, né? Isso. Dois de 6. Ô Jeff, posso mudar minha play um pouquinho? Não, já fez. Ai, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. 5 sucessos. Duelo. Duelo, eu tenho um duelo. Ô, mestre, quando a gente tira 5, 6, o que que acontece com a gente? Ah, você pode conseguir coisas adicionais. Ai, vantagens. No caso de movimentação, você pode dar um sucesso para um coleguinha seu que tenha falhado no teste. Você precisava de 2, se você tirou 5, você tem 3 sucessos extra. Você vai esperar. Você é nerd, não é nada. Eu posso dar um sucesso se você não for sair de lá? Posso esperar você jogar, senão eu dou meu pro Jefferson. Eu sou nerd da computação. Então você vai ficar pra trás. É isso, então pensa assim, um nerdzinho da computação dessa cena, o que chamaria a sua atenção? Pensa. Pensando, tipo, ai que povo disciplinado, sabe? Engomadinho? É, né, tipo, é da tecnologia, é o que rolou de tecnologia, o que, que tem, pensa. É que normalmente o nerd não correria pra ela. É, ela fica. Normalmente. Mas pense o seguinte: os personagens de vocês são diferentes. Eles são a exceção do mundo. Que a gente consegue. Você conhece vocês, ele, você vê ele correndo. E pensa, todos os seus amigos correram. Não fique engessado no que normalmente aconteceria. Exato, exato. Porque vocês são a exceção. Exato. A gente é o Stranger Things. A gente vai achar um demonião e ao invés de nós se esconder, nós vamos achar uma estratégia de matar ele. Exato. Sacou? É essa que é a brisa. A gente é diferentinho. É o mais novo. Vocês dois são mais por isso que ela saiu correndo. Porque é instinto de aventura. Vambora. Joga o dado que vai sair de lá. Vai, que qualquer coisa eu te salvo no meu. Pensa, fala o que quiser. Olha a capa desse álbum. Call to action. Oh, eu sei, mas não, já fugiu, os amigos já estão lá na escola. Hein? Não, eu arrumei um duelo. Não, você já levou um soco na boca já. Não, beleza. Não, você levou uma correu. Saiu correu pra caramba. E fui embora. Maria ficou. E aí, Maria? Eu vou correr também. Vai correr também? Então... Ah, todo mundo correndo. Furtividade. O que tá acontecendo? A Maria, olha assim, você tem uma parada aí que os seus amigos te forçam a fazer coisas, não tem? Tem um do seu arquétipo que é tipo... Eu conheço meus amigos. Então eu tô passando por perto de você, eu vejo você parada, você tá lá parada assim. Nossa, que ridículos. Vou, Maria! Boa. No braço dela e sai correndo. Passa 2 sucessos pra ela, que é o mínimo necessário pra passar no teste. E aí vocês vão correndo, né? Vocês conseguem escapar da escola, faltando 5 minutos pra bater o sinal. A gente segue a menina. E vocês... pulam o muro e se mandam também da escola. Imediatamente após isso acontecer, né, começa a acontecer uma debandada. Né, os professores vão perdendo o controle da situação. Adoro, né? Escola. Alguns outros alunos escapam também. Seria nono? Hã? Seria nono? Nossa, a gente passou por um looping de tempo. Sei lá. Quantos anos? 11 estaria no 25 minutos. Eu cheguei aqui na cidade quinta, com 12. Na sexta, com 12 anos, eu tava isso, na sexta série. Você então isso, eu cheguei na quinta série. Oxi, tô doido. Você sentiu isso? De férias indo pra sexta, então. Achei que eu tava aqui, maluco, mas foi só eu que senti, não? 7 segundos, depois 5 minutos? Aquela professora tava maluca, então tava doida. Calma aí, quem? Tamara! Tomara! Poxa, eu tô lá fora em cima da bike. Oi! Espera, gente! Onde você vai? Vou curtir as férias, ué! Já deu! Calma, gente, aí, calma. Espera, gente, pelo amor de Deus! A mamãe vai ficar chateada se você não me obedecer. Tá bom. Você tá demorando. Tamo indo. Por que você não falou que ia sair? Deixa todo mundo pra trás. Se eu não tivesse agarrado a Maria, você ia ficar lá. Deu uma bocó. Oxi, a menina saiu, eu só... Eu também. Senão a menina ia distrair os professores e eles iam querer segurar a gente. Não, você que saiu pra mim. Quem eu saí pro menina, canto. Saiu correndo. Ninguém me viu. Será? Cadê a menina? Dá uma olhadinha, cadê a menina? Quem que era mesmo? A menina não tá por aí. Qual que é o nome dela? Quem que a gente conhece ela? Vocês conhecem ela. E a gente sabe o que dela? Todos vocês conhecem ela. O nome dela é Júlia Sampaio. A professora gritou, inclusive. Vocês conhecem ela, Júlia Sampaio. Vocês não se misturam muito com ela porque ela é uma esquisitona. Mas ele também é. Mas ele é amigo de vocês. É que a gente já tem um esquisitão no grupo. Dois esquisitos é demais. E assim, a Júlia Sampaio, ela é uma menina cercada de mistério, de boatos. Tá? Ela é uma menina que a mãe dela, 2 anos atrás, a mãe dela sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com a mãe dela. Alguns dizem que a mãe dela se matou. Alguns dizem que o padrasto matou a mãe, porque ela vivia com a mãe e o padrasto, porque o pai dela falecido. E outros dizem que, na verdade, a mãe dela fugiu, porque ela era muito chata. A mãe dela não suportava a filha e fugiu. Né? E essa menina, ela sofre muito bullying. Ela é tratada como uma amaldiçoada, como uma pessoa insuportável que fez a mãe fugir. como uma menina, uma enteada de um assassino. Eles então, eram não... pobres, Jeff? Não. Não tem rebote, não. Não tem passar pro portal também? Como é que é? Passar pro portal? Uma família pelo loop, você fala? Loop, pegar no portal ali. Então, o que vocês sabem que a mãe dela trabalhava no loop. Quando era... viva, gente... como vivia ali. A gente, como amigos, a gente já conspirava algo sobre o loop? Pode existir uma conspiração entre a gente? Tipo assim, não, é já é que de repente a gente assim, passou por um looping de tempo, né? Mais ou menos o lugar. Rolou um looping de tempo que a criança não entendeu. Acontece, eu só bateu, eu quero que sim. Pra mim, okay. Eu nem vi gap de o tempo. O é uma fonte de problemas, isso é fato. Eu vi a oportunidade e acabei. Maravilhas, mas também é uma fonte de problemas. Todo mundo sabe disso. Coisas estranhas acontecem por conta do loop. Okay. E aí, o que vocês fazem? E isso é o que vocês sabem dessa menina. Ela é uma esquisitona, Maria, ela é tratada com bullying por que, conta dessa situação. Maria, o que você acha desse trem aí do tempo parar? Do tempo parar? Ah, eu acho que nesse momento a gente deveria atrás da Júlia, né? Se ela saiu correndo... Mas alguém viu pra onde ela foi? Não, e tem que procurar ela. Por que, que ela saiu correndo? Faltando 5 minutos pro sinal bater. Mas não faltava 5 minutos, não. Bom, faltava 7 segundos, eu tava olhando, contei, tava 1 segundo. Não, faltava 7 segundos, mas são 7 segundos. Por que ela não esperou 7 segundos? Por que ela saiu antes? Alguma coisa aconteceu e a gente saiu por conta que ela saiu correndo. Será que ela saiu... Por que a gente saiu por conta? Então, você sabe se... Dela. Você já ouviu na internet, aí você já pesquisou se perto do looping acontece essas coisas do tempo? Eu não pesquisei, mas eu acho que você quer joga dado pra ver que você sabe. É, entendeu? Beleza. Nessa hora, assim, nessa hora eu quero saber se eu sei essa informação. Já pesquisei. Dei a deixa pra você. Eu pesquisei, eu sou nerd da computação. E... É, okay. E aí você pede dados. Pesquisou. Qual que é a pergunta, então? Qual que é a questão que você pesquisou? O que você foi atrás? O que eu pesquisei? Sobre o loop? É, você... Não, o que eu falei pra você foi o seguinte... Você sabe se perto dos loopings acontece essas coisas de tempo, do tempo mudar, de atividade de tempo. Ficou doidão, o tempo ficou doidão, faltava 7 segundos, de repente faltou 5 minutos. Será que era o relógio que tava com problema? Vocês podem fazer algumas checagens aí. É, isso aí é o que a gente não sabe do jogo, você pode tentar descobrir, entendeu? Você pode perguntar sobre isso. É. Use e explore sua ficha. É isso. Será que eu pesquisei? Não, você joga... Bom, de que forma você pesquisou, então? Você pesquisou. É porque eu tenho um computador. Olha lá. Certo. Que me dá mais 2. Então você fez uma pesquisa na... E é o icônico dela ainda. É o icônico ainda por cima. Fez uma pesquisa no protótipo de internet. E... Ai, meu Deus do céu. O que eu escrevi aqui? Embaixo do ponto da sorte. Que tem? Não, ponto da sorte você não usa. Você vai contar. Não, embaixo que tem... Ímpeto. O ímpeto dela é conhecimento e a base. Ok, com certeza pesquisou. Pesquisou, ela descobriu. Você é nerdona. Então você vai jogar um teste de... Tecnologia? Programação. Vira sua ficha. Uhum. Agora você pega programação. Quantos pontos você tem de programação? 3. Boa, é isso aí. Programação é tecnologia. Quanto você tem de tecnologia? 4. Então você vai jogar 3, 4, 7 dados. Mais 2. Você tem mais 2 do computador. 9 dados. E o ímpeto dá mais 1? Conhecimento é a base ou não? O ímpeto não muda nada. É não. Só o personagem. O ímpeto é só a interpretação. Joga. 9 dados. Então jogue 9 dados. Você tem que tirar a maior quantidade de 6 possível. 6 é sucesso, o resto quantas é nada. Quantas tem 9 mesmo? Tem 9. O Bruno contou pra mim. Eu contei 3. Quanto mais 6, melhor. Ah, faltou definir uma coisa chave no personagem de vocês, muito importante. A música favorita. A música favorita. Nossa! Defina a música favorita na primeira oportunidade. E... Agora, quem não... Tirou, Jeff. Já tem 3 aqui, ó. Escolhe uma aleatória qualquer? 3. Não. Aleatório. 3 sucessos. É porque... Ah, beleza. 3 sucessos. Certo. Os 3 dando roxo. Música favorita. O 5 não vale nada? Não, é só 6. 5, 4, 3 e 2 e 1. Você sabe dizer que é uma música dos anos 80, né? É. Bom, tá. Maria, você pesquisou sim sobre o loop e dias atrás, porque você viu notícias de coisas estranhas que estão acontecendo. Preocupada, você, curiosa, né, em busca de conhecimento. Você foi e fez uma pesquisa recente, tá? Entrou no protótipo da internet, entrou na BBS e fez uma pequena pesquisa. E aí você descobriu algumas coisas, tá? Primeiro, três sucessos, vou te dar três informações então. Primeiro, há relatos de pessoas desaparecendo. Relatos, denúncias de pessoas desaparecendo. Nos últimos dias, pelo menos umas 15 pessoas desapareceram. Misteriosamente. Pessoas associam isso ao loop. Tá? Uhum. Fora isso, algumas pessoas experimentaram uma perda temporal, um lapso temporal. E alguns ufólogos associam isso a seres alienígenas. Outras pessoas associam isso ao loop. Certo? Por fim, houve recentemente vários relatos de avistamento de animais estranhos e grandes circulando pelos arredores da cidade, especialmente próximos do loop. Então as autoridades orientam as pessoas a tomarem cuidado, pode ter algum predador, talvez um puma, e as pessoas tomarem cuidado, não se afastarem muito desses anônimos para a floresta, porque pode ter algum animal perigoso, tá? E são vários os relatos. Alguns relatos meio malucos, inclusive. Algumas pessoas relatam terem visto lagartos de 6 metros de comprimento. Meu Deus. Uhum. Lagartão, fogo. Lagartão. Lagartão. E sim, o loop ele pode estar associado a isso daí também. E aí, você passa essa informação pro grupo, o que, que você faz? Eu passo pro meu grupo, porque todo mundo saiu correndo, né? Okay, porque... todo mundo meteu louco. Porque você sabe, eu agora a gente sabe. Informação. Essas coisas a gente sabe agora. Sobre esses desaparecimentos, esses loops. Ou seja, essas percas, a gente tá numa merda. Que vamos sair daqui, é, vamos estão raciocinando, né? É. Alguém joga investigação. Todo mundo pode jogar investigação. E eu jogo. Um sucesso. Três. Quatro. Não, é três dados. Aí, pá. Investigação e mente. Já joga investigação. Investigação e mente. Jodas. Jodas. Jodas Escariute. Investigação. Investigação? Não, é só um. Pá, é seis, né? Nossa, eu tirei três. Sucesso. Nossa, um sucesso, boa. Tirei dois sucessos. Boa. Tenho. Tirei três, dois. Maravilha. Entendeu? Um estranho ou outro. É. Com a minha jaqueta, maneiras. Mas não vai te ajudar. Tô enchendo o saco. Tô enchendo o saco. Não, então, você conseguiu colocar até 3 no que você tinha. Um sucesso, sim. No resto, no máximo 1. Então você vai pegar investigação e mente. Nossa, quem quer fumar um cigarro? Investigação e 4 de mente. Joga. Quer fumar um cigarro? Por quê? Que tem. Aqui é. Que tem. Muito sucesso aqui, ó. Na vida real. Mais verso, mais novo, não sei aonde. Um sucesso também. Todo mundo teve sucesso. Tá, legal, beleza. Bom, pra gente jogar pra, primeiro de tudo, dois de vocês, defino entre vocês, dois de vocês terão Walk Talks. Walk Talk. Não quero essa responsabilidade, não. Eu teria um. Então, dois Walk Talks. É o Walk Talk do grupo. E vocês usam pra se comunicar quando vocês precisam. Vamos fazer uma exploração, não sei se... Anota aí, anota na ficha. Item. A gente tem itens? É, itens. Sim. Todos vocês têm relógio de pulso. Aqueles reloginho casso, que troca pulseira, que a pulseira é colorida, digitalzinho bonitinho, relógio de ponteiro. Todos vocês têm relógios. Todos vocês também pois, têm não bikes. Se limita as ou coisas skate. Não dando, não. Se tiver uma é, ideia é, da loucura que o bike você quer eu tenho que é meu item encontro. Ok, o senhor ainda precisa de fazer tal coisa. Mas todo mundo tem bike deixa ou skate, se você preferir skate. Eu tenho bike. Patinete ou patins também, se alguém preferir. Eu skate. Skate, beleza. Óbvio, óbvio. Então vocês têm esses itens com vocês, tá? Enquanto vocês estão conversando, e aí a Maria fala pra vocês, não, eu pesquisei no loop, né? E fiz uma pesquisa e, ó, pessoas estão desaparecendo, pessoas que relataram perda, lapso temporal, isso pode estar associado a alienígenas. Vocês também sentiram isso, né? E tem relatos de avistamento de animais o muito tempo, grandes, estranhos. O tempo, Tamara. Enquanto ela tá falando isso, você tá o tempo, Tamara. É. Você gesticula assim e você olha o seu relógio. E aí todos vocês focam o olhar nos seus relógios. E aí vocês veem o seguinte. 6 para 5. Ainda? 6 para 5. Quero que a gente saia da escola? 5. 5? Ele tá perto. Ué? Saímos 6 minutos antes. Não. Vamos aproveitar mais. Tamara. Não, você fala assim, saímos 6:07 pra cima. 7? Olha aí, eu vi errado. Eu preciso pegar um digital. Eu não tô sabendo ver. Tamara, a gente já conversou sobre isso. O ponteiro, ele gira nessa direção. Exato. Ele tá indo ao contrário. Não, eu me confundi. Não, olha. É que eu não tô acostumada com isso. Olha, ele vai pra cá, ele tá indo pra lá. Não tá, não. Ele tá indo pra frente. Eu quero. Posso tentar usar? Eu tô vendo ele indo pra frente. Olha. Eu tô vendo. Tem um poder dos segundos assim, ó. Tá indo pra frente. Os relógios de vocês. Tá meio que bugado no lugar. Estão voltando pra trás. Compara com o meu. Então tá sem. Olha. Tá com defeito. O 7, é. Todos eles estão. Faltavam 7 segundos pra 5 horas. Agora vocês conferem o relógio de vocês. E faltam 7 minutos pra 5. Eu tirei. 8 minutos agora. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um racha de bike e ver quem chega por último, porque aí vai ser quem chega primeiro. É, Tamara, você tem razão. Em algum nível você tem razão. De outro... Mas isso não, você tá, tem razão. É que eu não tenho muita mente. Ué, mas não era pra gente estar voltando pra trás, não? Tá levando gente lá dentro da escola ainda? A gente tá ali ainda ali fora. Tá, o pessoal saindo, indo embora, é. Normal, ninguém tá meio que... Virou debandada geral. Olha, eu não sei vocês, tá tudo muito estranho, mas a única coisa que eu acho que a gente tem de tão estranho quanto isso é a Júlia Sampaio. Não saiu correndo nada. Eu olho pros lados, eu vou ter uma pista que eu posso saber, eu lembro de algum caminho que ela faz, que eu posso falar, eu acho que ela... A gente pode... A gente não sabe mais ou menos onde ela mora? Sim, vocês sabem mais ou menos onde a casa mora. Ah, ela mora mais ou menos ali. As casas de vocês não são longe dali. É no bairro ali. Vocês estudam ali, né? Ah, vamos até lá, então. Pega minha bike já. Monto na minha bike. E se o pai dela for assassino mesmo? Te dou um guincho. O quê? E se o pai dela fosse assassino mesmo? Não, a gente só vai tocar a campainha, nós não vamos fazer nada. Então, mas eu não sei o porquê que ele matou a outra, vai que tocou a campainha. Não, a gente toca a campainha, Tamara, não tem problema não. Tá bom, você tá dizendo que você vai na frente. Eu vou. Não, vai nada, deixa que eu vou. Eu cuido. Tudo bem, pode ir. Eu vou. Vai. É que ninguém me chama de covarde. Vambora. Ei, eu te dou um guincho da... com a bike que você fechou. Fechou, ó. Te dou rabeta. Let's go! Eu tô na minha bikezinha. É, eu também, de bike. Uma... como chama? Uma... Calói. Cross. Uma Cross. Uma Croizinha. Croizinha com essa estilosinha, aquela mais baixinha. Uma Croizinha. É, o meu é uma Croizinha. É Croizinha. Até porque eu sou um esportista de ciclismo. Eu ando de bicicleta. As famosas BMX. Tá dando pra entender alguma coisa? Acho que não. Beleza. Então vocês montam nas suas bikes, skate. E aí vocês rumam pra casa da Júlia. Eu tenho um rato, tá? Eu mudei de navalha pra rato, tá? Você tem um rato? Tem um rato de estimação, ele chama Ratatouille. É o Pettigrew. Mas esse filme não tinha saído ainda. Mas não é, é o nome do meu bicho ali. Tu já era uma comida que existia. É, aí, ó, é o ponto. E era feito com ratos. Não! Ah, não é. Não, pera. Não. Ratatouille é um rato virar, vegano. Não vai virar janta não, hein? Beleza. Meu ícone. Montam é os seus um veículos motorizados, meu, a tração humana. Eu caio eles no homem, ele anda por um. E vocês vão em direção à casa da Júlia. Mas ela não fica muito distante. Ela fica indo na direção do loop. Okay. É cerca de uns 10 minutos onde vocês estão. É estimação já. Demorou? Ela tava a pé? Ela tava a pé. Então talvez a gente chegue. Então talvez a gente chegue e encontre ela pelo caminho. Sim, mas não, tem um lapso de tempo, se ela tiver num tempo à frente do nosso. Enquanto a gente tá andando, eu quero ir olhando o relógio pra ver como vai o tempo. Vocês vão caminhando, tá? E aí vocês vão conferindo o relógio, aí você percebe que o relógio ele para e depois ele volta a correr normalmente. Não, hoje ele parou. É. Parou em 8 minutos para 5. Então é 4. Aí começa 52. A correr normalmente para frente. E vai voltando ao normal pro seu tempo. Eu vou ver até onde ele vai, tá? Então a cada tempinho eu dou uma olhada para ver aonde ele tá correndo normal. Ok, e continua correndo normal. Passa das 5. Por isso vai fumar? E aí vocês chegam. Já passei pra lá. Passou por mim. Às 5, precisamente às 5 e 8? Não, 5 e 2? Vocês estão chegando próximos da casa da Júlia. E aí vocês escutam gritos. Acelera, passo. Ai, socorro, socorro, me solta. Me solta, seu desgraçado. Me larga, seu brutamontes. Viu? É assassino mesmo. Vamos lá. Chego lá, jogando a bike no portão. Ei, vocês vão chegando com tudo? Não, eu fico pra trás e vou querer ser o último e entrar furtivo. Não, depende, a gente chega na frente da casa. É aberto o portão não, ou é fechado? Não é na frente da casa, vocês não chegaram na frente da casa. A gente não chegou? Não, vocês escutam os gritos antes da casa. Mas o grito vem da casa? Não, não. O grito vem de um terreno baldio próximo. Mas antes da casa. É da Júlia? Ah, eu vou pra frente, eu vou. Eu vou lá. Pega meu canivete. Ok. É tudo que eu tenho. Vamos indo lá. Sabe quando você para de bike da... Nos grito! Sabe quando você para de bike dar aquela derrapadinha na frente ali, ó? Tá gritando. Daquela derrapada, você levanta a poeirinha na frente do relógio. E aí você vê uma cena que te deixa estarecida. Vou parando a bike. Ricardo Boca tá segurando a Júlia pelo braço. Sua desgraçada, agora você vai me pagar? Sua esquisita! Você é a causa de tudo isso? Tá o Ricardo Boca agredindo a Júlia. Que é o pai do cara que tem duelo. Não, É o cara que tem duelo. É o Boca. Ele fala assim, oi, e aí, Bocão? Larga a mina. Tá ele e a ganguezinha dele, composta de 6 caras. Aí foi pra nós. Todos eles de 15 anos. Não, eu dou uma olhada se eles estão a pé ou se eles estão de bike. Eles estão de... mobilete. Ai, fodeu. Mas aí você tá... Você colocou um tecido muito grande. Foda-se, falei. O que você falou? Falei, fiz, foda-se. Falei, e aí, Bocão? Larga a mina aí. Ele tá segurando ela. Por que é Boca? Eu pergunto assim, por que é Boca? Você não viu a boca dele? Eu tenho um bocão. Eu olho assim. Bocão! Jeff, eu paro. Meu filho da puta, vem cá que eu vou mostrar o bocão assim, pra você. A galera zoa. Eu não dei a cara. Benço de bater bolinho. Benço de bater bolinho. Eu sou uma criança, eu tenho 10 anos. Você é uma criancinha? Eu tenho 10. Eu tenho 11, pô, não tem como caipira. É, tipo, é 10, 11. Um sucesso. Fica com detalhado que vocês vão ver. Galera, peguem eles. Peguem todos. Eu quero fazer uma play, A hora que eu venho essa aqui, começando a pegar essa guirrinha, eu faço assim, ó. Eu tô chegando com o meu skatinho correndo, aí eu vejo que é o Boca, corta. Sai correndo, vou na rua e começo a gritar. Ei, tem um brutamontes aqui abusando de uma menininha! Ajuda! Tem um brutamontes abusando de uma menininha! Já forto correndo. Já voa uma pedra, passa um tininho na sua orelha. Cara, é anos 80, ninguém vem. Os caras já vão indo na sua direção com pedaços de pau, pedras, eles pra agredir vocês. O que vocês vão fazer? Na bike, ó. Nesse momento, cada um de vocês vai declarar uma ação que vocês vão fazer, tá? E pra superar esse desafio, vocês vão ter que ter... Sim. 15 sucessos. 15? Somadas do grupo. Jogando o quê? O que vocês quiserem. Depende das ações que vocês vão fazer. Vocês vão bater neles? Ó, é corpo. Eles estão chegando... A que distância eles estão da gente? Cada eles? Um de nós vai pensar em uma próximos. Maneira de salvar nós dessa pois situação. Pois uns 3 metros, estão próximos, estão perto. Então pensa assim, ó, você vai usar os seus dados. Presa. Você tem que pensar como um nerdzinho. Como é que eu ajudaria a galera aqui? Tá ela tem uns 12 então. Eu queria ajudar eles. E chacoalhando ela. Tá e aí você vai fazer uma play que você vai jogar os seus dados. A hora de somar todos os nossos dados, se a gente conseguir um sucesso, a gente supera esse desafio. E aí o Jeff conta pra nós como é que a gente superou usando as nossas jogadas. Terra, umas moicinhas. E aí vocês vão definir que ação vocês vão tomar. Tá. Cada um vai ter sua ação. Vai rolar o teste pertinente à ação. Vocês podem falar, por exemplo, vamos fugir. Movimentação. Vou me esconder. Furtividade. Vou brigar. Força. Tá, quem vai começar? Vou ameaçar ele. Podemos começar Vou ameaçar ele com o meu rato. Charme. Podemos começar daqui, Jeff? Na hora de jogar Tami, vocês quiserem. É, porque aí a gente deixa a Isa jogar depois pra ela ver as nossas jogadas. Como a gente vai fazer... A minha play eu já sei, posso fazer. Pode fazer. Jeff, eu tô lá na rua assim, ó. Eu vou começar a fazer assim, ó. Robôs de segurança! Robôs de segurança! Polícia! Estão abusando de uma menininha! Eu tô assim, nossa, meu irmão é um bosta, mano. Não, eu tô usando a sapiência, você vai ver como isso. Você tá querendo enganar ele? Hã? Tá querendo enganar, ó. Não, eu tô querendo chamar ajuda ele. Ele tá querendo chamar robôs de segurança. Exato, é que os robôs de segurança são só no loop. Os robôs seguros são... Porque tinha uma irmã segurando uma criança. Mas eles protegem o Loop. Então, mas que eu não... O Loop chega perto do... Mas os caras não fazem segurança do bairro. Então você vai jogar... Ah, vai, gente. Mas só lá no centro então, que eles ficam. Eles ficam só no Loop. Ah, tá. Acho que fica meio que na cidade, como a cidade toda. Empatia. Depende. É charme. O meu furtividade foi um dado. É charme. Dado. Com a jaqueta. É charme com a jaqueta, é charme. Furtivo. Tô furtivo, então tá bom. Você vai jogar charme. É charme. Oh, eu exatamente. Vou bater, vou dar um soco. Eu tô furtivo. Eu joga charme, mesmo. Então. O primeiro que aparecer na porta ali leva um soco na cara. Estou com a jaqueta, Jeff. Nesse caso, você acha que ela influencia alguma coisa? Você acha que ela influencia alguma coisa pra chamar ajuda? Um roqueiro, jaqueta de couro, você acha que ela vai te ajudar? Não, é não. Acho que ela talvez até atrapalhasse. Não vou deixar isso passar barato. Ok, não ajudaria. Pelo amor de Deus. Mas agora eu entendi como é que é a rolagem e eu consigo mudar meu personagem. Sim. Porque, tipo assim... Mas vai mudar de novo, vai mudar os... Não, é porque, tá tipo assim, short, ó, agora eu entendi como é que funciona o sistema. A gente declaração e se a gente passar... Soco na cara? Não, então, você rola força. Furtivo, o primeiro que apareceu na minha visão aqui... Então, tipo assim, qualquer play de charme que eu vou, tipo assim, se eu me intimidasse, eu vou dar um soco no charme que apareceu. Certo, você vai dar força... Play, a pool de dados ia ser igual, e a senha ia ser diferente. Agora eu entendi. Então, agora eu entendi. Joga seu charme, joga força. O Jeff, muito legal esse sistema, mano. Força mais legal. Muito massa. E posso mudar minha play, então? Ah, deixa eu mudar, então. Vai, agora eu entendi. Não, vai. Então vai, beleza. Vai, beleza. De qualquer forma, pode dar certo. Mas não fez. Mas para de roubar. Nossa, um dado. É que eu fui tirar. Eita, peste. Então, 4 mais 1. Jeff, vou... Joga isso daí. Joga isso daí. É que a gente tem que ter 15 no total, né? 15 no total. Sucesso. Eu posso decidir depois se eu quero gastar sorte? Ou é agora? É agora. E aí, galera? Ele fala depois você dos amigos. Você pode gastar sorte e depois forçar, se quiser. Sorte eu nunca recupero, né? Se não tiver sucesso. Sorte eu não recupero nunca, né? Aqui na mesa. Recupera com descanso. Não vamos descansar. Não vamos descansar. 2 minutos ali deitado. E aí, galera? Quem sucesso? Vocês vão jogar bastante dado, todo mundo aí? Eu já joguei. O primeiro que apareceu na porta ali, eu acho que furtivo. Eu jogo 9. Beleza, primeiro que aparecer, eu vou dar um soco na cara. Vou jogar 6 dados. É... 15 é muita coisa. Nossa, um sorte então. Mas você tem um de sorte. Nossa, só, né? Só. Isso que é foda. Ah, gasta. Se você quiser tanto, gasta. Ah, é que é a primeira, não vou gastar não. Vai dar tudo certo, a gente sobrevive nessa, vai. Vai, tá, vou lá. Você vai falar o que você vai jogar, depois a gente vai contabilizar. 0! 1! Mas o que você fez? Ah, você não bateu. Eu dei o soco, gastei um pouco de sorte, joguei de volta do outro lado. Quanto sucesso deu até agora? 2. Beleza. Eu quero passar a mão no chão. Pegar o máximo de terra que eu conseguir tacar na cara de todos eles que estão vindo na minha direção, assim. Okay. Me parece uma jogada de força também. O que, que eu jogo então? Força? Força. Força mais corpo. Tá, eu vou pegar a bike. Uhum. Nela. Quando ela jogar a terra, o que eu vou fazer? Eu vou passar perto de onde o Boca tá. Uhum. Pra ver se, tipo. Nessa jogada ele solta a menina. É. E aí, tipo assim, eu vou falar pra Juliana subir atrás da bike pra gente vazar. Ok. Resgate. Ele joga movimentação. Eu vou gastar um ponto de sorte pra rerolar. Você rola todos os dados que não deram sucesso. É. Deu algum sucesso? Deu 2. Dois? É, tinha mais um sucesso aí, Amanda, que eu vi que tava no meio da sua mão. Então, não, calma. Não, calma. Quantos dados eu rolei? Tá certo. Foi 5 e mais 3, não. Então tem um radar a mais aqui. Detalhe. Em alguma rolagem que vocês fizerem, se o seu orgulho se aplicar naquela cena de alguma forma que você conseguir justificar, eu ajudo as pessoas. Você ganha um sucesso automático. Eu ajudo as pessoas. Então tem um sucesso. Então quantos tem aí? Ai, o mundo é um lixo, então, mano. Eu achei que eu tinha tirado 3, mas agora eu tô em dúvida. Você tirou 3, eu vi aqui que tava aqui. Por isso que eu perguntei, Amanda, não tem um sucesso 3, aí na sua mas mão? Mas o orgulho O orgulho só pode ser usado uma vez por sessão. Então, uma vez por sessão só? É, é uma vez usar agora? Usa agora, já usa. Ah, então eu vou ajudar. Eu vou usar o meu também. 3, 4 sucessos. Eu vou usar o meu também. O mundo é um lixo. Eu queria estar indo pra casa, eu tô tomando soco de trombadinha porque minha irmã saiu de bicicleta correndo. E o tempo tá voltando atrás, o mundo é um lixo, velho. Mas isso não é um orgulho. É um orgulho, amigo. Isso tá mais pra problema. Isso é o problema. É, problema. Cadê seu orgulho? Cadê o orgulho? Meu orgulho, eu protejo a minha galera. É. Então, beleza, pode aplicar o orgulho. Então, mais um sucesso. Eu protejo a minha galera. Tá protegendo. Oh, quase. Caralho, não tive nenhum. Mano, foda. Vou gastar uma sorte. Hein? Vai gastar sorte? Eu vou, eu tenho 5. É isso. Eu tenho sorte pra caralho. Uma pessoa sortuda. Nossa, agora tirou um. Dois sucessinhos. Dois. Bom, você vai jogar agora. O que você quer fazer? O que você acha que você pode fazer? Que vocês estão com 9 sucessos. Nossa, faltam 6. É pouco. Não, calma, você primeiro vai escolher o que você quer fazer. Você não pode forçar a pista de sucesso. Você pode gritar, pedir por ajuda. Você tem um computadorzinho. Pode gastar um ponto de sorte se quiser. Imagina, você tem um computadorzinho, você tá no mundo tecnológico. O que será que você podia fazer? Não, é que eu achei que, tipo, mesmo se eu tivesse sucesso, eu podia... Não, forçar é só... Mas sim, talvez sim. Talvez mais simples que isso. Mandar uma mensagem. Os robôs de segurança. Posso ver a diversão do sorte forçar? Pode. Ah, você pode ver, você pode tentar rolar alguma coisa. É, tipo, é que eu não sei como é que funciona em questão de sucesso. Então, pra ver como é que você forçou. Pensa. Como é que eu forcei? Você foi de bike, daria pra fazer. Pedalando pra ir passando no meio da boca ali da Júlia e pegar ela. Só que o boca ele pega e desvia pro lado. E aí você passa no vazio. Exato. Ah, aí ali eu dou uma derrapada ali, né? Pego um impulso ali, troco a marcha. Chamar uma bike de corrida minha, porque é o meu esporte, né? E aí eu vou pisar mais fundo ali pra dar um arranque. Ok. Então você forçou a ter sucesso. Programação, mais 3. Ok. Marcaria condição. Então agora você pode, se quiser, gastar sorte pra rolar. E aí, esse forçar sucesso eu posso usar sempre que eu tiver um bom embasamento. Pra que elas façam um uso. Se você fracassou no teste, você explica como você vai forçar e rola o teste. Eu podia ter usado isso, então, pra rolar os meus. Ao invés de gastar sorte, sim. Entendi, isso. Beleza, fechou. Quando fracassa. Se você teve sucesso, você não pode forçar. É, ah, então se eu tive um sucesso, por exemplo... É, você teve sucesso. Eu já não posso. É que eu na primeira eu não tive sucesso. Então aí eu forço e eu rerolo. Então vai aí. Isso. Entendi. Você vai rerolar? Eu vou rerolar, porque aí se eu não tiver, aí eu posso gastar sorte. Aí já tem também. Ó, eu tenho um sucesso, e aí eu posso gastar sorte e rerolar esse. Isso. Agora você tem só 4 de sorte. Isso, tem 5. Mais 2. 2. Falta 3 no total. 3 no total. Falta 3. Vai ficar mais 3. A Isa tem que jogar ainda. Tem 12. 12 ao todo. Cara, 15 é foda. 12 sucessos? É, ela tirou mais 3 agora. Mais 3. Agora falta a Isa jogar. Falta 3 sucessos. Isa, nós precisamos de 3 sucessos. E aí, o que você faz? Eu pro mestre. O que você faz, Maria? Então eu vou pegar meu computador. Uhum. Eu vou usar meus 3 pontos de conhecimento e 3 pontos de programação. Não, é só uma perícia só. Só uma eu posso usar? É, não, fala o que você quer fazer. O que eu quero fazer? Eu sei que você vai jogar. Sacou? Eu vou pegar meu computador e vou tentar hackear os robôs que estão próximos pra atacar os valentões lá que tá batendo na Júlia. A ideia é boa, mas como é que você faria pra ligar o computador aí? Eu tenho bateria no meu computador, eu não ando com ele descarregado. Eu acabei de sair da escola, então ele tava na tomada antes. Difícil, essa criançada é terrível com a tecnologia. Fica pedindo tomada na sala de aula, na faculdade tem. Ah, toda sala de aula tem tomada. É difícil. No fundo, ok. Eu jamais deixaria um computador descarregado. Um computador portátil. Não pode ser um Pip Boy, tipo... Não, um computador portátil. Eu pensei no notebook. É um computador portátil. Daqueles velho grandão. É, um notebook dessa época. Anos 80, né? Pique mala. Ok, ok. Maleta. Mas se bem que a gente tem que falar aqui que a tecnologia tá bem avançada também. Tem causa. Pô, tem robô? Tem robô. A foto que a gente viu do moleque controlando o robô era um Mas os robôs são do loop. Então. Mas, aí mas ela pode ter, tipo, melhorado o computador dela com peças, tipo, de robôs. É, o computador sabe, dela é o item cartado. Se fosse um item icônico, sim. É o item icônico. É o item icônico, é o item icônico então, dela. Beleza. É um computadorzinho no braço, sei lá, um negocinho. Não, no braço não, pode ser um computador. Não, é um computador melhorado, é um computador melhorado ali com peças de robôs do loop. O problema é o seguinte, não existe internet, mas vocês têm o Octox. Eu vou pedir duas rolagens. Uma rolagem de mecânica. Não, mecânica? Programa. Mecânica. Pra você conectar o computador ao walk-talk. Tá. Pra conseguir uma frequência de rádio e tentar hackear robôs. O que, que ela joga? Mecânica. Vai jogar mecânica. E mecânica, tecnologia. E... tecnologia. Tecnologia. Quanto tem tecnologia quatro. Você tem? Quatro. Então você pega mais quatro. E aí você tá usando o computador. Seu computador é, que é um item em cor, você joga mais dois dados. Mais dois dados. Então, isso. Dois, quatro. Essa é a primeira rolagem que você vai fazer. Pra saber se eu vou conectar. Nessa rolagem precisa de apenas um sucesso pra conseguir conectar um no outro. Um, já deu, boa. Sucesso, ok, boa. Você consegue, desmonta ali, puxa uns fiozinhos, liga no computador, sintoniza. Eu jogo o meu pra ela assim, ó. Eu tô com o meu no bolso assim, eu vejo ela abrindo, falo assim, vai precisar disso aqui. Tá sentada no morrinho ali, num formigueiro, conecta tudo, liga o computador, começa a digitar e vocês começam a escutar a estática. Agora você vai jogar um teste de programação. Isso, agora você joga o seu forte. Localizar e hackear robôs. E aí, programação é tecnologia. Quanto você tem tecnologia? Mais 7. Agora sim, aquele momento. Mais o computador. Mais tirar os três sucessos. Precisamos de três sucessinhos. Três sucessinhos. Manda, três, manda três, marcha. Energia. Manda marcha, manda marcha. Manda marcha. Já vi um aqui, já vi dois. Três. Já teve, já deu. Nem precisava do quarto, Ok, sucesso. Marcha. Ok. Vamos aos 15. Agora ele vai contar o que aconteceu. Pensa o play, mozinho, pensa o play. Boa. Jogou muito. Muito bem. Não lembro qual foi a sua ação. Peguei a terra e joguei na cara. Ah, terra, ok. E tentou puxar a Julia pra cima da moto. Joga a terra, puxa, pula com a bike. Pula com a bike, vai. É, quem teve mais sucesso? Mas quem teve mais sucesso? Aquela ganguezinha vai pra cima de vocês. Três, não foi? Né? Uhum. E você pega a terra, joga na cara deles. Foi junto. Ao mesmo tempo em que ele mete um socão na cara de um e já derruba o outro. O Jodas tá lá gritando: é, robô, socorro, tô agredindo a criancinha aqui, né? E aí a Maria senta e começa a digitar. Aí você começa a ver robôs se aproximando, robôs do loop se aproximando. Aqui, robôs aqui. De segurança. Aqui. Você grita aqui, eles vão acelerado na direção de você, de vocês, tá? E aí os barulhos dos robôs se aproximando se torna evidente, se torna claro, tá? E isso cria uma distração. Ela tenta pegar a Júlia, mas aí o Boca desvia, aí ela derrapa, pedala mais forte, troca de marcha, e aí o Boca ele olha para os robôs chegando, entrando no terreno baldinho, ele se distrai, ela passa no meio, arranca a Júlia da mão dele e põe a Júlia na garupa, e vocês conseguem escapar. Os robôs eles vão entrando, os garotos eles são obrigados a montar suas mobiletes e sair vazados dali para não serem pegos pelos robôs. Vocês conseguem atrair robôs, bombeiros, que evitam incêndio nas regiões próximas do loop. Jogar água ali. É uma região florestal por conta do... Não, devia ter botado fogo ali. E os robôs, eles vão entrando ali e já vão metendo mangueira de incêndio nos moleques ali. Eles vão saindo do mobilete. Tem um que cai com a mobilete no chão. Eu grito. Valentões do caralho. Caguei. Marcha. E eles... se levanta a mobilete, sai correndo, né, derrapando, e conseguem escapar com grande dificuldade. Isso vai chamar a atenção de muita gente. A gente pega a bike e já é, do jeito que eles vêm correndo, eu já corro lá na Maria, que tá com o radinho. Desconecta, desconecta, vamos embora. Pega tudo. Ok, vocês fazem tudo isso, desconectam, então. Se preparam pra ir embora e... Bora. Bora, Maria, vamos com a gente, vamos sair daqui. A Júlia. Que Maria? Júlia. Vem, Júlia. A Júlia. Maria, você olha pra trás, bora, Júlia, cadê a Júlia? Ih. Já sumiu de novo. Ninguém viu? Mãe! Agora vamos, mãe. Que ninguém pessoa viu? Líquida. Pega o quê pra ver ela sumindo? Não, eu quero ver, eu quero detectar. É, eu tô atrás, ela saiu na frente, eu tô vendo aqui. Vocês ouviram? Nossa, já sei o que eu vou fazer. Na hora que isso acontece, olha no relógio. Não seria... inseriu o quê? Nossa, é mesmo. 8, investigação. 7 para 5. Investigação. De novo, 7 para 5, né? 7 para 5. Ou 5 e 2. Não, é 5 e 2. É 5 e 2. Então, quando a gente chegou lá, é 5 e 2. Nossa. O relato foi bom. E eu vou tentar ver o que rolou, tá, né? Tá sacando? Então, tipo assim, ó. É uma história. Como é que eu... Cara, vou tentar chamar os robôs, hackear os robôs. Pense o que você quer fazer, joga os dados. Pense como maioria. Fechou. Tocou? A maioria, né? Ó, no teu lugar, o que eu jogaria? Eu falaria assim, ó. Eu ia tentar achar um botão de emergência. Um botão de socorro, alguma coisa assim. E apertar. É a mesma play, você ia fazer a mesma coisa. É, ela obrigou eles a vir. É, é o mesmo caminho. Chamando, ela fez eles assim. Falou, ó, vem pra cá, eu tô mandando. Exato, é a mesma play. É tipo que nem essa. Agora eu sei que eu vou jogar Charme, eu vou fazer a play mais legal. Eu vou ser o roqueiro. Eu vou ser o roqueiro, é, exato. Subindo agora eu entendi. Morro que sai do terreno baldio e indo em direção, vocês sabem que fica a casa dela, e saindo do campo de visão de vocês, entre se empreendendo no meio do matagal, olha. A casa dela tá no meio do mato? Não, a casa dela fica próxima do terreno baldio. Uhum. O terreno baldio é como se fosse um atalho pra chegar na casa dela. E ela só chega lá muito rápido. Ela escala um morro e sai correndo e desaparece na rua de cima, basicamente. Porque no terreno baldio tem mato. Então ela corre e desaparece do campo de visão de vocês. Vocês sabem a direção pra onde ela fumou, que é a direção da casa dela. E não tá longe dali. Vamos. Foi pra rua de cima. Pega a bike e vai pra dela. Vocês podem tentar subir o morro de bike, que é meio difícil. Ou ir pela rua e tentar chegar antes dela. De bike, eu vou subir na bike e vou dar agora no carteirão. Ok. Eu vou tentar. É, vai, eu quero evitar o mato, é. Beleza. Vocês vão e rapidamente vocês contornam o quarteirão e aí vocês chegam diante da casa da Júlia. Quando vocês param ali na frente da casa dela, vocês notam o seguinte. A porta da sala está escancarada. Tem uma janela também lateral que está aberta. Mas a porta da sala tá escancarada, como se ela tivesse entrado às pressas lá. E vocês vão chegar pra trás. A casa dela tem um muro baixinho, fácil de pular. O portão, ele tá abrindo de levinho, como se ela tivesse entrado e batido o portão com tudo. E o portão, por inércia, ele ficasse abrindo e fechando. Uhum. Como aquele jogo. É. O que vocês fazem? Eu vou chegar mais perto da porta, o mais furtivo possível, e tentar ver pra, olhar pra dentro, pra ver o que eu vejo lá dentro. Joga oportunidade. Eu vou chegar e falar assim, Júlia! Em seguida, joga investigação. Júlia, a gente só quer te ajudar, Júlia! Oi, Júlia, tá tudo bem? Vocês gritam e não ouvem resposta. É que eu fui por trás, né? Eu subi o morro, eu não sei se a descrição é a mesma pra mim. Ah, fica diferente. Ok, se for diferente. Eu vou pelo morro. Ok, beleza. Você vai pelo morro, você vê ela, tá? Pelo meio do mato, essa doida foi? Foi. Meu Deus, lá vou eu atrás dela. Meu Deus. Nossa, eu acho. Mas não foi uma boa ideia, meu irmão. Aventura pura. Você não tá acostumado com o pura bucha, pura bucha, parceiro. Vocês vão em direção à casa da Júlia. Bora. Vocês vão em direção à casa dela. E aí vocês veem que, assim, uma trilha de mato abaixado ali, chacoalhando recentemente, por onde ela passou, indo em direção à casa dela. Uma trilha. Tá? A casa dela, a lateral fica, dá para esse terreno baldio. E os fundos dá para o bosque, dá para a floresta. E vocês notam, eles chegando na rua, né, ou seja, mais próximos da casa, vocês notam que a porta dos fundos ela está entreaberta. E aí você chega gritando, Júlia, Júlia, né? O João chega pela frente gritando, Júlia, Júlia, e vocês não ouvem resposta. Eu chego na porta com dois sucessos. Ah, tem uma coisa, na hora que você tava no banheiro, eu queria ter feito uma play, depois eu esqueci. Será que dá pra... Só, é só um detalhe, não dá pra voltar, né? Não dá, né? Eu acho que já foi. Depende, já passou já, então dá uma só queria, na hora que a gente tivesse acabado com os robôs e começa... Só apenas jogar no relógio pra ver que era certo. Verdade. Ah, ok. 5h35. Ok, o tempo passou. Na hora que a gente chega na casa da Júlia, tudo mais, né? Na hora que a gente chega na casa da Júlia, desce a bicicleta. Exato. 5h37. É que não, a gente chegou 5h02. Não, é esse tempo. Eu sei que não é esse tempo, porque estamos falando. 20 minutos de treta dá pra muita gente. Dá pra muito. dá pra ter muita mais coisa. Mais de 10, mais de 10 morre. Mais de 10. Até os robôs chegar foi 20. Aí fica bom pra você. Pra você. Aí já é bom pra você. Pra vocês é muita gente. Pra você tá tranquilo, começa a ficar ok. Bom, e aí, o que vocês fazem? Começa a dar jogo. Eu ia jogar a investigação depois que chegar na porta? Isso, joga a investigação. Você chega totalmente furtivo. Tenho certeza que se tiver alguém na casa ali, não vai te perceber. E aí joga uma investigação pra ele, que você enxerga lá dentro. Quanto aos demais, o que, que vocês vão fazer? Ai, tô indo embora. Deu pra ver a Julia entrando na casa dela ou não? Não, não deu pra ver ela entrando. O caminho foi nítido na direção da casa, mas não dá pra saber se ela entrou. Dois sucessos de novo. Dois sucessos? Ah, eu acho que se foi nítido, eu vou entrar. Ok. Tá aberto? Você vai, Tamara. Tá aberto, eu vou entrar. Ok, não, mano, eu não sai entrando na casa das pessoas assim. Vai pelo fundo, pula o moinho. Eu fico lá fora, olhando a rua. Quem não quer que entra, tranca a porta. Vai na bike, olha na rua. Mano, ok, vai pelo moinho, deixa a bike do lado de fora, pula e entra na casa. O Arthur, ele vai pela frente, furtivamente, em silêncio, com cautela. Vocês estão gritando na rua ali. E aí ele olha lá pra dentro e entra na casa também. Vocês que entram. Não, eu tô indo atrás também. Tá indo. Eu tô assim, fora do mundo com os cavalos. Cavalos? É. E vocês quatro então entram na casa. Eu entro assim, com licença. Não, mas vocês entram pelo fundo da casa ou pela frente? É. Com licença. A Júlia tá bem, com licença. Ok. A casa ela está em completo silêncio. Escuta, trocar a trilha. Dela é sua boca. A casa ela está em completo silêncio. Suspense. Boa. A casa ela está em completo silêncio. Vocês entram e vocês notam que há sinais de abandono na casa. Vocês veem que tem marmitas de comida espalhadas no chão. Não tem uma mulher, filho. Roupas sujas jogadas por todos os lados. Sem cuidados. Vocês notam que tem cheiro assim, de comida apodrecida. Vocês percebem que... Pô, caralho, sai dessa propaganda maldita. Inferno, faz tocar depois do anúncio. Mas não passa o anúncio nunca. Calmou. Guerreiros. Vocês veem que... Tá cheio de papelada espalhada por todo lugar. Vocês notam que tem a chave do carro do seu Eduardo, que é o padrasto da Júlia, jogada no chão. Algo estranho. Porque vocês conhecem ele, vocês sabem que o padrasto dela é um cara assim muito cuidadoso. É estranho a chave dele estar jogada no chão ali, não faz sentido. Essa bagunça toda. E assim, ela tá jogada no chão no meio da sujeira. Nossa. É. É uma cena bem grotesca, bem estranha. Isso que vocês veem imediatamente quando vocês entram. Conforme vocês vão avançando casa dentro, vocês vão vendo que há outros sinais estranhos. Quando vocês chegam no banheiro, vocês notam nitidamente os sinais de que a Júlia tentou fazer mal a si própria. Ok. Nós estamos falando que é de Gillette. Exato. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho a plaquinha vermelha pra ser tocada aqui. Sim. Mas quem a gente meio que se encontrou então e tá vendo nós quatro aqui na casa? Pelo fundo, pela frente, se encontram na sala, vão olhando. Vocês olham no banheiro, tem manchas de sangue, lâminas. Eu olho. Crianças, vamos procurar lá em cima, que eu acho que elas estão lá em cima. Vamos lá em cima. Eu acho que elas estão lá em cima, e aí eu... Não, eu passo pela porta. Vamos. Tamara, o que ele fala, o seu irmão fala, não faz o menor sentido, porque é uma casa térrea. Mas você tá doido? Lá em cima, lá fora, desculpa, lá fora. Não lá tem fora. Cima, você quer... Lá tem na só, frente, só que tem... Do lado sótão? De fora, João, joga a investigação. João. João é muito bom, João. Mano. Ok, o que vocês fazem lá dentro? Vou procurar até a hora que chega no quarto dela, tipo... Tem uma noção assim do que seria um quarto, eu vou chamando ela. E atrás de alguma coisa que... Zero sucesso. E mostra quem rolou ali naquele lugar. Ô, João. Zero sucesso, você pode forçar. Posso forçar? Mas como você vai forçar? Explica, você tem que explicar. Eu tava vigiando. Eu tô vigiando. Tá? E olhando ao redor. Sim. Tentando prever perigos. Prever perigos. Certo. E aí eu tenho. E você percebe que algo escapa da sua percepção. Você se distrai. Uma coisa passa despercebida. Você sabe que vai dar merda se você não fizer algo. Se você não notar o que está acontecendo. Você tem que explicar o porquê. Como que você vai tentar recuperar e perceber aquilo que você não percebeu? Eu passo o olho assim e quando eu tô olhando de relance, eu vejo que parece que tinha... Você falou, passa o olho? Tô olhando assim, de relance, passa algo assim, eu percebo que é uma sombra. Alguma coisa que ficou pra trás, que é como se algo que estivesse ali... Isso, vai se aproximar pra olhar melhor. Eu vou dar uns passinhos assim até... Ok, rerola o tem teste. Árvore, tem não. Árvores ali perto? Tem, rerola o teste, então. Mano, nada. Nada? Puta que pariu. Eu tenho muito pouco de... Ok. Mente. Muito bem, isso foi uma falha. Então você vai marcar uma condição na sua ficha que você vai escolher. Eu? É. Chateado, assustado, exausto, machucado ou acabado. Cada condição marcada subtrai um dado das rolagens. Tudo pode ser um assustado, talvez. Assustado. Ou chateado, porque deixou passar alguma coisa. É que é um assustado, porque alguma coisa pode dar merda. Assustado, exato. Assustado. João, você não sabe o que aconteceu. Você só vê um vulto. Isso te deixa extremamente assustado, com medo. Porque é um vulto muito grande e muito rápido. E esse vulto invade a casa. Pessoal, cuidado! Pessoal, cuidado! E saio correndo pela direção opa, dentro da casa, mas pra direção oposta. Ele vai pelo meio, pela entrada principal, eu vou pelos fundos. Ok, esse vulto ele entrou pelos fundos. Então eu vou pela frente. Vai pela frente. E vou com o meu canivetezinho na mão. Pessoal, tem alguma coisa errada. Beleza. Uma visão deles. Vocês estão lá dentro, estão investigando, olhando ao redor, tá? Né? Olhando no quarto para ver se encontram alguma coisa, tá? Quarto tudo bagunçado, tudo. O quarto do padrasto dela. Quero olhar a gaveta. Ele tá a cama arrumada direitinho, tá? E cheio de folhas secas, cheio de poeira por cima da cama. Como se a cama não fosse desarrumada há várias semanas. Ué, será que ela mora sozinha? Então foi ela que matou a mãe. E matou o pai. O padrasto dela. E aí vocês também descortam. Tem gavetas? Cuidado. Pode ir. E aí vocês escutam. Blam! A porta sendo aberta com tudo. Do quarto. E aí vocês vão escutando barulho de passos metálicos correndo na direção de vocês. Chegando até vocês. Um robô de 2,10 metros de altura. Robô de aspecto humanoide, com 4 braços. E ele chega. Invasores, proteger perímetro. Movendo os braços e indo pra atacar vocês. O que vocês vão fazer? Vocês estão numa enrascada. Porra, vocês, calma, hein? Cada um de vocês vai ter uma ação. Ô, João, pra agir. Você não viu o robô de 2 metros, João? Não só viu. Que agora... Eu esperava mais de mim. Vocês precisam de 10 sucessos pra superar esse robô. Ok. Eu jogo com ele, play. Joga, com certeza. Porque você vê alguma coisa entrando e você vai entrando pela frente. Eu tô nas costas dele. Um robô enorme de 4 braços entrando lá pro interior. Então eu tô nas costas do robô. Sim. Beleza. E indo na direção deles. É, intrusos. Defender perímetro. E vai indo pra atacar vocês. Por que esse porra tá aqui? Tamara, corre! Eu corro na de... Quero pegar o lençol que tá em cima da cama e jogar na cabeça dele. Boa. Olha, essa foi boa! Boa! Usaria força. Boa. Ok, força pra você jogar, arremessar o lençol contra ele. Força e cura. Joia. Deixa ele... Como é que funciona? Ele... Ah, beleza. Acho que todo mundo descreve, né? Todo mundo vai descrever e aí joga depois? Essa é a cena de combate, não existe iniciativa. Meio que essa seria... Vamos não dizer, existe marcação de aí. Então eu posso, por exemplo, coordenar minha jogada com a dele. Pode. Beleza, fechou. Essa foi o início. Você pode, inclusive, ajudar ele, fornecendo um dado extra pra ele, falando... Simplesmente, tô ajudando ele. Você dá um dado extra pra ele. Ah, mas eu acho que como é somado, compensa eu jogar os meus, né? Compensa jogar. É mais ou se eu ajudar ele ganha o dado e depois eu jogo também. Não. Você também ajuda. Então não compensa. Não ajudem, cada um faz a sua. Não é. Cada um já joga. Existem alguns tipos de enrascadas que não são enrascadas barra pesada como essa, que aí você tem que ter só uma quantidade X de sucessos E pronto. Três sucessos pra superar. É. Aí compensa ajudar. Ah, é, okay. Se for pouco, se for muito, compensa duas individual. Pra não fazer o tapete. Beleza, jogou lençol, corpo. Corpo não, força. Jogou o corpo, parece que. Um sucesso. Um sucesso. A gente vai apanhar agora. Eu também. E aí? Vai. Eu vou, eu vou. Ah, Jodas. Ele joga. Jodas. Ele joga o pano. Eu olho pra Tabara e falo, corre! Vou correndo. Ele é grandão, né? Você falou? É, 2 metros. Eu vou correndo, eu com meu skate, eu passo embaixo assim, ó. E do jeito que eu tô passando com o skate, eu dou uma. Uma pancada. Quando você tá passando ali, cinco com o bração assim pra catar você e jogar você contra a parede. Beleza. Joga o seu teste. Movimentação. Nossa. Você quer passar ali com o skatinho? Fechou. É corpo 3. Movimentação 3. Um sucesso. Um sucesso. Eu vou. Jeff, mas então. Você não pode jogar forçar. Ah, eu não posso forçar agora. Vai gastar sorte. Sorte agora. Eu não sei, né? Não vou. Agora eu vou rolar sorte. É, da outra vez eu não rolei. Vocês me salvaram, essa aqui eu tenho que gastar. Ela? É, tô protegendo ela. Ah, você já gastou seu orgulho, né? Mas o orgulho dele não é. Quer proteger minha galera, é uma vez só. Já usou o orgulho. Verdade, é. Uma vez só, porque eu não vi ainda. Vem, vem, vem, vem. Mais um, tá bom, tô feliz. Quando você usa o seu orgulho, você ganha um sucesso adicional. Um sucesso meu automático. Eu poderia usar ele como, exatamente. É seu orgulho seu pet? É. Não. Seu orgulho seu pet. Sua âncora é seu pet. Não, seu item maneiro lá. É, o item maneiro. O que tá marcado de orgulho na sua ficha? Então errei o orgulho. Ok. Acontece. Tá, acontece. Vocês estão lá dentro, tá? Okay. Ok, dois você sucessos. Tava com eles, tá? Rolou sorte? 3 sucessos. Rolei, rolei. Quanto deu aí, total? Deu 2. Deu mais um. Então, 3 sucessos. 3 sucessos, total. Não tem mais 3 sorte. E 10. Quem mais? Eu tô lá fora vendo a olhando. É, mas você joga também? Não, mas eu tô tentando entender o que vocês estão fazendo lá de dentro. Eu não posso fazer. Ele tá na minha frente, é um robô enorme. É, ela tá das costas dele. Agora é um robô enorme. Dele, eu preciso entender. Aí tava de frente. O Arthur joga um lençol na cabeça do robô. Um monte de poeira, tá? Cobre a cabeça dele, ao passo que o Jodas passa com o skate por baixo, sai de cima do skate, bate o skate com o skate na perna do robô. O robô vai dando aquela desequilibrada de leve. Eu vejo que elas estão na frente dele ou não? É. Estão bem na frente dele? Você não puxou ela, né? Você só foi. Não, ele só falou, corre. Só falou, corre. Tá. Ela é espoleta. É, o que eu vou fazer? No que o robô dá essa desequilibrada, que eu vou fazer? Eu vou pular, bater no robô e passar pra correr pra trás. Ok, corpo. É, força. Ela é espoleta. Só. É minha amiga. Eu dou trabalho. Eu só dou trabalho. Ela é espoleta. Eu conheço a amiga que eu tenho. É, pensando aqui. Eu tenho um sucesso. Vou gastar sorte essa porra aqui. Gasta. Mais um. Mais dois. Mais três. Sim, item icônico usou? Não usei. É, teoricamente a bike tá do lado de fora, né? 3. 6 sucessos. João e Maria. Você vai fazer, Maria? 4. Precisamos de 4 sucessos. 2 de cada um. 4 sucessos. Vamos aí. Tá lá minha, Pedro. Ah, mas eu programei aqueles robôs. Mas você desmontou tudo. Você tem que montar tudo de novo. Não, não desmontou não. O radinho tá ligado lá. Tô sem meu radinho ainda, não é? Vai tentar hackear esse robô? Pode tentar hackear ele. É, que se eu fizer a primeira vez, eu posso fazer com esse também. É, você já sabe. Pode. Então joga programação. Então vai, joga programação. Ó, você já sabe como faz. 3. E aí é tecnologia com programação. Quando você tem 4. Você tá usando seu computador. Então você tem mais 2. Mas pula no robô, bate no robô com tudo. Ele vai desequilibrando, patinando pra trás, tentando se equilibrar, agitando os 4 braços. Não. E ele fica distraído. É o tempo suficiente. É o tempo suficiente pra Maria sacar o computador da mochila, sentar na cama ali e tentar hackear o robô. Você tem 3, 3 e 3. Você vai jogar programação. Essas são as melhores habilidades. Oi, gente, e mais tipo a assim, tecnologia, ó, entendeu? Você não precisa só usar o seu computador. Você pode, por exemplo, pensar assim, ó. Eu tenho informação? Ah, eu já conheço esse tipo de robô. Então, né, tem algum lugar que eu posso chutar que ele é mais mole? E aí eu descubro onde ele vai mole e vou lá e dou uma bica. Aquilo. Tipo, você joga conhecimento. É que como é item icônico dela, compensa ela usar o computador. É, né? E ela já tá ligada, pode pesquisar já, com vai isso, né, Jeta? Ele vai só frente. Falou feio. Falou feio. Dois, dois, dois, dois sucessos. Temos oito. Tirou dois. Dois sucessos. Falta dois. Okay, falta, é você, ó. É os dois. Dois, é os dois. É os dois. Dois, seis aqui. Ok. Não, a Mariela vai digitando ali, tentando hackear o robô. E ela não consegue tomar controle sobre o robô. Mas consegue gerar um ruído que o robô momentaneamente ele cessa as funções dele e ele fica em estado de inércia ali. Então, meio que parado durante algum tempo. Como se fosse um stunned. É, como se ele tivesse. Nessa hora, então, eu pego a Maria. Hã? Ele cairia. Ainda não. Eu pego a Maria e eu falo, vem pra cá! Peço pra ela vir correndo pro lado de cá. Ok. E aí, na hora que ela passa do robô, eu sai correndo em direção a ele e dou uma umbrada pra ele dentro do quarto, pra ele entrar no quarto, e eu pego a porta, fecho na traseira. Então joga força. Dois, seu. Vai. 6, 7, 8, 8. Dois, seu, dois, seu. Mas que nenhum vocês vão apanhar na minha condição. Nenhum sucesso. Gasta. Não, você pode forçar. Nenhum sucesso, você força. É, pode forçar depois. Pode forçar. Eu bato uma vez nele. Eu vejo que não faz muito efeito. Ele ainda tá parado. Sim. Eu dou, volto mais, pego mais impulso. E mais sai correndo. E tomo com toda a força, gritando. Ok. Você tem uma condição marcada já? Condição? É, não. Quem que marcou? Ela. Descontou um dado. Assustado. Tira um dado. Então tem que tirar um dado. Não tem que tirar um dado desse daqui. Então, tira um dado e força. Vai, força sua rolagem. Vocês vão ganhar. Tirou dois já. Dois certinho? Eu precisava. Ok. Você volta, pega mais impulso, bate com tudo, joga o robô pra dentro do quarto. Né? E fecha a porta, você vai ficar lá ou vai sair? Eu vou passar. Não, eu tô dentro do quarto? Então sai do quarto. Dá a volta no robô. Enquanto que o João fecha a porta e larga o robô lá dentro. Não sai daqui. Mas cadê a Júlia? Aí vocês escutam finalmente o robô despencando no chão. Aí o robô, alerta, alerta. Zzz, alerta, alerta. Zzz, intrusos, intrusos. Ele vai se levantando. Vocês escutam o barulho do lençol sendo jogado, colidindo contra a parede. Eu vejo que tem uma cadeira aí. Eu escuto o lençol. O lençol batendo. Não, é um bolo do lençol batendo com tudo na parede. Tem cadeiras perto. Tem cadeira perto? Tem. Eu tento pegar uma cadeira. Não vai adiantar, tem dois metros e é um robô. Vamos sair daqui. Sei lá, só tem... Não, a gente tem que sair, mas não, a gente vai tentar travar a porta, de algum jeito, só pra gente ter mais vantagem. Ok. Enquanto isso, eu tipo corro pro outro quarto e vejo se a Júlia tá lá. Ok, não tá a Júlia lá. E vocês escutam um robô, alerta, alerta aí. Comecei pra entrar. Invasores. Vamos sair, vamos sair. Invasores. Tô indo já. E aí, subitamente, os ruídos do robô cessam. Quem tá atrás de mim? Eu vou primeiro, basicamente. Já saí do quarto. Eu sou o último, então. Eu saio correndo e eu vou jogando cadeira que tem pra frente. Assim, corre! Vou derrubando as coisas. Vocês vão fugindo, então. Você fica por último. E você vai jogando as coisas e você escuta o robô. Perigo, perigo. Anomalia taquiônica, anomalia taquiônica. Ajudar, ajudar, ajudar. Anomalia taquiônica. É, anomalia. Brá, ele estoura a porta. Anomalia taquiônica, anomalia taquiônica. Ele vai andando e entrando, saindo da casa pelos fundos e indo em direção à floresta. Anomalia taquiônica, anomalia taquiônica. Auxiliar, doutora Helena, auxiliar, doutora Helena. Eu saio correndo, eu já saio. E vai andando. Eu saio correndo assim, eu falo, corre, corre, corre. Aí eu grito, Maria, o que que é um ataque iônica? Anomalia taquiônica. É uma anomalia taquiônica. Pelo jeito do sol, só eu que não leio bem. Maria pode jogar conhecimento. Pra ver o que que é isso. E pelo menos você tem essa informação. Quanto você tem de conhecimento? Mano, eu dou uma voltinha na casa ali e eu vou naquele quarto pela janela. Conhecimento, ele é... Okay. Pra ver por dentro. De mente. Eu quero ver se ele viu alguma coisa ali ou se ele recebeu um chamado de alguém. Certo. Vai no quarto e joga investigação. Não, não faço nada. Você não vai jogar computador agora porque você não tá usando o computador. É conhecimento, um conhecimento que você sabe. Tem. É totalmente mental. Nada. Hã? Nossa, nada. Nem um sucesso. Tem sorte, né? Nossa, vamos perfeito. Já gastei duas, né? É, entendeu? Eu tenho só dois dados. Ainda bem que eu não tenho que falhar. Pode ser o suficiente. E se o item icônico não tinha. Não. Eu na bicicleta, vou. É, eu vou subir em cima da bicicleta. Quer gastar seu orgulho pra ter um sucesso agora? Mas é. Ninguém me chama de covarde. Ah, ok. Não compensa, não vale a pena. Eu não posso subir em cima da bicicleta e aí conseguir ver melhor. E usar o item. Vai dar a volta na casa de bike, vai ver. Mas adrenalina. Isso é possível só se for uma rolagem forçada. Que você vai estar rolando uma rolagem. Ok. Mas você tem que perder tudo. Você tenta olhar, você não consegue ver as coisas direito, ele desesperado, o robô indo embora. Aí você vai, caca sua bike da moletinha, põe ali, sobe na bike e espia lá dentro do quarto. Tem um sucesso. Tem um sucesso. Beleza, você vê. que mais estava acontecendo? Conhecimento quanto deu? Conhecimento. Não, deu só derrota. Nada. Deu só derrota. Não, então força. Quer forçar a rolagem? Quer forçar uma rolagem? Você perde um ponto de... Não, eu viro pra ela. Eu viro pra ela, Jeff, e falo assim, é uma tal de Doutora Helena. Doutora Helena, você conhece? Doutora Helena não é a mãe da... Tá ajudando ela, né? Alguém grita. Ok, ganha um dado adicional pra rolar o teste, se for forçar. Alguém grita, Doutora Helena não é a mãe da... A mãe da Júlia? É, não era a mãe da Júlia? Exato. 5 da manhã. Tá acordando? Mais um dado. Exatamente. É porque eu já sabe, eu também acordaria isso. Mas você vai forçar a Você é doido, fogo? Agora opa. Sim. Agora dois tem sucessos. Jogo. Dois sucessos. Dois sucessos. Mais dois sucessos. Mas conseguiu? Dois sucessos. Boa. Eu Doutora Helena Sampaio, mãe de Júlia Sampaio. A desaparecida. Fugida ou morta, ninguém sabe. Assim, Jô! Oi! O relógio dela também tá com defeito! O relógio dela tá... Eu olho. Táquions. Da mesma forma que os fótons são as partículas que compõem a luz e dão a ela o comportamento de onda e de partícula ao mesmo tempo... Os táquions, eles são uma teoria não comprovada de partículas que dão sentido e fluidez ao tempo. Isso são os táquions. E ele está vendo, o robô está detectando uma anomalia taquiônica. Uma anomalia temporal. Quando vocês escutam a voz da Tamara, que estava gritando. Eu falei, Jô, o relógio dele também está com defeito. Eu olho no relógio também, o primeiro que eu faço. Vocês olham no relógio, vocês veem que os ponteiros, os dígitos estão andando para trás. Estão cortando de novo. Tem uma coisa naquela floresta. O que está acontecendo? Aquele robô sabe de alguma coisa. A gente vai atrás dele? Vamos. Bora. Ele foi para o fundo da casa. Ele foi no fundo da casa? Não, ele foi pra floresta. Foi pra floresta. A floresta que era no fundo da casa. Exato. Era um ataque desse negócio aí com a mãe da Júlia. Robôs que estão. É, acho que pelo nome dá pra você saber que é a mãe da Júlia. Não dá. Sim, Helena Sampaio, mãe da Júlia. A desaparecida. Pô, e aí? Cientista do mundo. Tá desaparecido o robô, sabe? Tem que atrás. Esse robô tem que ir pras autoridades. Nós vamos prender esse robô. É terra lá no fundo? Floresta? Então sobe na bike. É isso. Bora. Bora. É, se monta na bike. Pega o skate e... Sobe nas pedaleiras, das pedaleirinhas. Você vai cagar ele? Não lembro, acho que é pedaleira que ela é zica. Sobe nas pedaleirinhas. Já, então aguenta. E aí eu... Monto na minha. Nossa, bora na floresta. Tem patinete. Eu te dou um guincho na bike. Olha que da hora. Daí pro skatista já na. É porque pro skatista eu achei que não ia ser bom na floresta, né? Vocês vão indo, pedalando. Então aí a bike é melhor, mas então eu pus ele na pedaleira. Acelerando. Auxiliar doutora Júlia, doutora Helena, anomalia tá aqui, nem que ela, não, ele vai correndo. Quando vocês se dão conta, vocês estão dentro da zona do loop. Ô, Jeff, eu vou indo e toda hora eu vou olhando o relógio. Eu percebo que tem alteração na velocidade do ponteiro voltando conforme a gente vai chegando perto do looping. O ponteiro ele continua voltando, mas num ritmo constante, conforme vocês vão avançando. Constante, ele não fica mais rápido quanto mais perto. Não fica mais rápido, não fica mais rápido. E vocês vão andando, vocês percebem que vocês estão na área do loop e aí dá um relâmpago. Assim, distante. E depois um outro relâmpago distante pra lá. E depois um relâmpago perto da onde vocês estão. Ih, quando chover. Dá esse último relâmpago, vocês escutam. E aí vocês ouvem um vulto assim, 4 metros de altura, passando correndo. Dobrou o tamanho. 4 metros de altura! Eu vou embora daqui! Relaxa, eu sou uma lagartixa super desenvolvida. E aí vocês vêm correndo. Eita, peste, esse eu não fico não. Filhote de tiranossauro. Esse! Um tiranossauro no meio da floresta, em Araraquara. Oxi! O tiranossauro, ele... Que tá rolando aqui? Ele para, olha vocês assim, e ele vira na direção de vocês e vai correndo atrás de vocês. Não, deixa eu perguntar, já saiu Jurassic Park? Não. Ok, então aqui. Então você corre. Então a gente tem conhecimento sobre o que são dinossauros, né? Sim, tem um dinossauro vivo. Inclusive. Uma criatura que deveria estar extinta. É, por que tem um dinossauro? Eu acho que tem uma música de rock and roll que eu ouvi uma vez... Que eu falava sobre os dinossauros. Sozinho, e ela falava alguma coisa sobre o tiranossauro. Vou me esconder. Que se a gente não se fugir. Mexesse, ele não atacava. Eu acho que era isso, o rock and roll. Era não, eu não queria falar, não, mas a Maria é mais inteligente. Maria, não, o que a gente faz? Uhum. É, tipo assim, a Maria é a mais inteligente daqui. Maria, o que a gente faz? Joga conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. E mente. E mente, 4. Isso. E mente. 7, nada. Mente. Ela pode tentar procurar alguma coisa no computador pra ajudar? Dá tempo de pegar? Não dá tempo. Não dá tempo, tá bom. Então tem que ser, tem que ser conhecimento puro. Conhecimento puro. Ciclopédico. Que tá rolando aqui. E ela não tira nenhum. Força. Aí agora você tem que explicar, como é que você busca no teu conhecimento, convence o Jeff onde você vai buscar pra você poder rerolar de novo. Por que você acha que você, o seu personagem merece outra chance? Você parou e pensou... Fala, porque senão ele morre. Dinossauro... dinossauro... tá. É válido a adrenalina? É. Vou procurar aqui, então. É nessa parte da minha cabeça que eu vou procurar. A situação. É, com adrenalina da pausa, adrenalina aí, ó. Que eu vou procurar, Deus. Você pode pensar, tipo assim, tentar reconhecer aquele dinossauro, a raça dele, uma coisa mais. Eu conheço, tipo, sei lá. Buscar nos arquivos mentais. Mas eu usei minha mente agora. Não, então não mais, pode não pensa na sua ficha, pensa no que você quer fazer sempre. O que você quer fazer, depois a ficha, depois a ficha a gente decide depois. Pensa na jogada. Tipo, eu procurei, eu tava procurando em réptil, mas. Parece que não é réptil, ele parece uma coisa, sei lá, parece mais com uma galinha. Não precisa necessariamente ser alguma coisa assim. Tipo, ver aquele tiranossauro vindo na direção de vocês. Ai, o que eu faço? Não vem nada. Ai, droga, tem que pensar alguma coisa. Mais simples. Mais simples, pode ser mais simples. Ah, é criança. É criança. Exatamente, você tá criança. É. Maria, presta atenção. A gente vai morrer, Maria. Uma outra coisa também pode falar, não. Fulano me chacoalha. Maria. É. E aí o Caio. Boa. Pode ser. Então beleza. Quem tá perto? O João tá perto. Tá ali. Então rerola o teste. Então vai. E aí se falhar, vai ter uma condição complicada. Aí. Não vai falhar, não. Não, agora vai dar. Vai dar bom aí, ó. Já vi daqui. Já vi sucesso. Toma, já vai tomando. Eu acho que esse daqui também. Isso que eu ia falar. Tem até mais de um. Dois sucessos ainda, ó. Vai tomando. Maria é foda, fogo. Maria tá fazendo a play aqui, ó. É Maria o quê? Você é a única Maria do mundo que é só Maria. Maria. Não, é Maria. Oportunidade. Maria do quê? Maria Alice. Maria Alice. É porque nenhuma Maria é só Maria, né? Toda Maria vem acompanhada de alguém. Ah, não sou geração Z, nessa época não tinha. Agora você é geração X. X-Men. Então bom, só Maria. Tirou dois. Maria. Pra lembrar. Um tiranossauro. Um dinossauro vivo. Diante de você. Carnívoro pacas, por favor. Carnívoro pacas. Né? Ele caça. É um caçador. Mas ele sempre procura a presa maior. Então vocês têm que criar uma distração pra fugir dele e arrumar uma presa maior pra ele. Sorteio! Eu tenho uma varinha e eu sei um dos feitos em um deles eu sei. Você sabe, é o meu ano de dor? Meu ano de dor! Você sabe o. Senem Gorosh. Eu sei um deles. Você passa a informação pra nós. Ele vai procurar o maior. Sim, é, o... você é o mais velho. Tem o mais alto. É o que restou. É o que tá na função de chamar atenção agora. Presas maiores. É o que bom chamar a atenção dele. De posse desse conhecimento, as colagens que vocês fizerem, que aplicarem esse conhecimento que a Maria passou pra vocês, vão ter um dado de bônus. Beleza. Eu paro assim, Jeff, eu olho, cadê o robô? Cadê o robô? Cadê o robô? Tá andando lá. Jeff, eu corro na direção desse robô, mas como se minha vida dependesse disso. Ah, porque depende, aí, hein, pô, meu? E aí eu corro com meu skatinho. E aí, lagartixa? E aí, lagartixa, você tá com fome? E ele vai correndo na sua direção. Meto marcha em direção ao robôzinho. Ele vai correndo na sua direção. Beleza. E aí você vai jogar pra enganar o robô. Movimentação. Movimentação. Tá entre dois períodos agora. Movimentação, que eu tô correndo, né? Pra você fugir dele e desviar dele no momento certo pra ele ver o robô. Não, e na moral, agora eu vou dar meu papo. Fala. Se eu estou... chamando um Tiranossauro Rex na chincha e eu tô fazendo isso com a minha jaquetinha de couro. Se você falar pra mim que isso não vale de nada, a minha vida foi uma mentira até aqui. Vou falar. Na jaqueta de couro você fica bem gostoso. O Tiranossauro vai atrás de você e esquece o robô. Vem fudendo. Deixa eu ver todo que roubou. O cheiro da jaqueta de couro atrai. É couro verdadeiro. Atrai o Tiranossauro na sua direção. Mais ainda. Então ele tá adicionando o robô, mas. Tá bom. Beleza. De vantagem. Isso é claro. Deu pra ver. Claro, funciona. Tá, você tá chamando a atenção dele. Cuidado, isso aqui é perigoso. Tira essa vara daqui. Por favor. Vai. Nenhum por enquanto. Zero por enquanto. Por favor, não é sucesso. Vai, é o que precisa, Beleza, força. Dá pra forçar. Jeff, eu vou mudar minha play. Não, eu tô vendo, eu tô correndo, ele tá atraído, mas ele tá vindo perto de mim. Tá indo nem você, não no robô. Eu arranco a minha jaquetinha e faço assim, ó. Fui. Arremesso no robôzinho, assim. No robô? No robô. Rerola, ícone, item, banho, se aplica. Conhecimento da Júlia se aplica, dado extra. Dado a mais. Eu rerolo quanto mesmo? É, tem isso aqui. Esse é todo. Mais um. Uhum. Falei conhecimento da Júlia? Falou, é. Tudo bem, entendeu. Troquei os dois. Porra! Quatro? Quatro, lindo. Quatro sucessos. Você arremessa certeiramente a sua jaqueta no robô, mas você não dá uma jaquetada no robô. A sua jaqueta, ela se abre. No meio do movimento do robô, encaixa nos braços do robô e você vê um robô roqueiro no meio da floresta, desesperado. Quando o T-Rex ele para de perseguir você, se vira e vai correndo na direção do robô. E aí você escuta o robô girando seu pescoço, zzz, olhando para trás e gritando: perigo, perigo, perigo. Fugindo do T-Rex. Só que você perdeu a jaqueta, né? Eu tô ligado. Eu senti a dor na hora. A hora que ele falou que ele ficou atraído pela jaqueta, eu senti a dor de perder o meu item. Eu tô chateado. Eu senti essa dor. A hora que ele vai correndo, eu viro pra Tamara e falo assim: o nome da nossa banda vai ser Heavy Metal Machines. Hex Metal Machine. O nome da nossa banda. Hex Metal Machine. Pegou. Faz isso ali, não, cara. Jô. Faz Obrigado. Isso não. Hex Metal Machines. Nossa, genial! Essa foi boa mesmo. Tem visão de motivo. Ok, Hex Metaleiro Machine. Perdi meu item icônico, mas... O robô ele vai fugindo do T-Rex. tá? Seguindo o caminho que ele tava seguindo. E a gente seguindo o T-Rex. Vocês seguindo eles, tá? A gente vai seguindo o T-Rex. Chega um determinado momento, o robô ele vê que o T-Rex vai pegar ele, o robô ele se desembesta pro meio da mata, abandonando a trilha que ele tava seguindo, e era antes de manhã uma trilha, tá? E ele se desembesta no meio da mata, fazendo manobras evasivas pra fugir. E a gente vai seguir a trilha. É, daí deixa o robô com o T-Rex. Vocês vão seguir a trilha, e aí vocês avistam. Numa descida, no final de uma descida, um pequeno vale, vocês veem uma cabana. Algo como se fosse um barracão abandonado, tá? Vocês veem lá. Nessa cabana vocês notam que tem uma antena que sai pra cima do telhado. A porta tá meio entreaberta. Tudo entreaberto, ó. Que tá aberto dá pra entrar. É. Fazer a investigação pra ver alguma coisa, né? Chegando pode. Lá. Você não pode fazer isso na frente da mãe. Não, eu também não sou idiota, né? Ah, mas você faz na minha frente. Se você contar, eu vou falar que você entrou junto. Você tem um ponto. Eu tenho. Não só tem um ponto, você mantém experiência empírica. Isso. Faz porque sabe como é, né? Exato. Então, vamos lá. Já fez muito disso na infância, no mínimo. Eu, Tamires? É. Eu não. É, sei. É hora de boa. Um sucesso. Um sucesso? A cabana não está vazia. Tem algo ou alguém lá dentro? Vejo movimento dentro da cabana. Deve ser a Júlia. Dá. No meio do mato, vocês escutam um barulho mexido. O Bruno quase infartou. Não, não foi isso. Foi só fudeu mesmo. Veio um robô e não estava desprezando a gente agora. Aquele barulhão assim do meio do matagal. Surge um robô metaleiro. E aí vocês vêm correndo assim. A Júlia. Eu acho que não é a Júlia. Tá lá embaixo. A Júlia! Perigo. Mas não é tua mãe? É, eu preciso ajudar ela. As pessoas dizem que eu sou louca, mas eu não sou louca. Tá que ela é minha mãe. Ela conseguiu abrir um portal pro passado. Que legal, a gente pode voltar lá e mudar minhas notas. Não é legal. Quem tá na cabana? Ela ficou presa e agora essas coisas estão vindo, portais aleatórios estão abrindo, engolindo as pessoas e trazendo essas coisas pra cá. Isso tudo. Entende? Você sabe alguma coisa? Como que vai pra paraíso? Tem um computador lá dentro que minha mãe criou. Tem que reprogramar ele pra abrir o portal, pra trazer ela pra cá e inverter o portal pra levar eles embora de volta. Tem alguém dentro daquela cabana? Quem tá lá dentro? São mais deles. Deles quem? Dinossauros? Sim. Lagartixas super desenvolvidas. Quando você fala lagartixas super desenvolvidas, abre a porta e você vê sair três dinossauros lá dentro. Eles saem. Mas que foda, não veio um herbívoro nessa bosta! Não tem um herbívoro. Não tem um herbívoro! Não tem um herbívoro. Três velociraptors. Me escondi, porque esse aí todo mundo já sabe. Eu tenho furtividade, vou me esconder até matar, mano. Eu grito pra eles voltar pra floresta. Assim, tipo, catei a Júlia e falei, se esconde. Do Tiranossauro Rex, dá pra fugir. De um velociraptor demoníaco. É o demônio. Não é três. O mato balança de novo. Perigo. Isso. Perigo. Ele tá com a jaqueta ainda. Como é que tá a minha jaqueta? Tá aqui, Ronica. Tá fugindo com a A jaqueta tem um buraco atrás. Tá tudo arranhado já. É, mas tá jaqueta. Mas tá lá ainda. Tá com cheirinho ainda lá. Perigo. Jeff, do jeito que ele tá fazendo assim, eu vejo. Tem alguma arma? Ele tem algum tipo de... Sim, não. Ele é um robô utilitário. Só a mão mesmo. Ele é um robô ajudante. Ok. O que vocês vão fazer? Os velociraptors saíram da casa ou estão dentro da casa? Eles saíram. A porta abriu e saíram. Estão farejando e vocalizando, se comunicando. Eu vou me esconder. Gritei pra todo mundo se voltar pra festa, esconder. Eu vou... Não tem um ar? Eu vou olhar... Sabe da onde veio o robô? Uhum. Eu vou pegar uma pedra e vou jogar lá. Porque teoricamente é a direção que o T-Rex vai vir. Então aí eu vou jogar pra lá a pedra pra fazer um barulho pros velociraptors ir pra lá. Boa. Boa play. Vou tentar atrair a atenção deles pra lá. Isso. Charme. Você quer jogar a pedra com força pra... Ah, com fazer certeza, barulho. Né? Pra fazer barulho, então ficar é longe da gente, né? Porra. Então, agora, também acho, é. Vamos precisar das suas habilidades tecnológicas. É... Com certeza. Eu tenho uma play, nós vamos fazer uma não play. Tenho arma, só soco. Não, agora você arremessa. Sai no soco coisa. Com eles. Sai no soco aí, ó. Coisa. Puta que eu pariu, mano, meu fogo. Que difícil, mas não teve nenhum. Força. Não tive nenhum. Força. Eu vou. É hora de forçar, é hora do orgulho. É que meu orgulho é ninguém me chama de covarde. Que isso? Eu tava jogando uma pedra, parece uma covarde. E aí, jamais você vai ver, ó. É assim que se. Quer dizer, você vai ver, é assim que se faz. Dá uma ajeitada melhor ali, ó. Miro e. Joga de novo. Vai, hein, cara. Agora é certo aí. Tem um sucesso. Sucesso, ok. Um sucesso automático por causa do. Do orgulho. Então tenho dois. Do orgulho. Ok. Dois sucessos. Tive dois de pequeno. Que sucesso vocês precisam ter? Porra, vou gastar sorte então. Aí, quanto sucesso? É uma porra do Velociraptor. Olha que não deram sucesso. Quanto sucesso tem que ter? 15. Tem mais um. Mais um? Três sucessos. Uhum. Beleza. A sua pedra ela voa com força. Depois da provocação que o João faz. Voa com força, ricocheia em algumas árvores e bate no chão pesadamente, movimentando o mato. Ao longe vocês escutam passos pesados de um dinossauro grande se aproximando. O que vocês vão fazer? Chorar. Chorar? Chorar? Rola desespero. Eu já tô assustada, já. Nós estamos todo mundo junto, assim? Sim, né? Sim. Será que eles são amigos? O grandão e os menores, será que eles são amiguinhos? Eu acho que é tudo predador. É a mesma coisa você dizer que o crocodilo fica de bem com a onça. E se nós deixar eles se pegar na porrada? É a minha ideia. Se, então vamos nos esconder. Vamos nos esconder na floresta e chegar o mais perto possível da casa. Que eu gostei do que a Tamara fez. É uma parece aberta, que atraiu tipo, ele pra lá. Vamos fazer todo mundo igual. Pega as pedras, vamos arremessar lá. Força. Cabana. Vai fazer barulho pra caramba. Uhum. Vai chamar atenção. O que você acha? Bora. Bora. Vai. Bora, bora. Bora, bora. Cata as pedras. Todo mundo, gente, junto. 3, 2, 1. Todo mundo jogando pedra? Todo mundo joga força. Então, força. É, quem quiser, se alguém quiser fazer alguma coisa diferente. É. Não, eu quero jogar com charme, porque eu quero enganar. Eu quero jogar com charme. Enganar, não é... Quem quiser fazer, ó, eu vou jogar com charme. Eu vou jogar. Não, eu vou jogar de um jeito que é pra enganar, não é pra fazer barulho. Eles estão fazendo barulho, eu quero enganar. Então, tipo assim, ao invés de eu jogar onde eles vão jogar, eu vou jogar num lugar que vai parecer que ele tá se movimentando pra aquele lugar. Tá se movimentando, passo. Dois é com sucesso. Charme, dois é pra sucesso. Enganar. É no ato da enganação. Joga corpo. É verdade. Joga força. Palhaço. Dois sucessos da Amanda, mano. Dois sucessos. Da Isa, um sucesso. Um sucesso. Já foi um também. Um sucesso. É, se vocês quiserem sorte, porque a gente precisa de 15, né? Um gasto em recursos agora. É. Mais um. Ah, eu quero fazer uma jogada, tentar forçar um sucesso aqui. Mas você já teve sucesso, né? Mas é rolagem. Você tem que vai gastar sorte. Ah, não tem. Ah, verdade. É só quando você não tem sucesso. Você teve gasta um. Sorte. Né? Gasta sorte. É agora? Você teve dois, pra falar a verdade. Rola os quatro ainda. Você é, tem gastar. Gasta. Ô, gente, a gente vai jogar é isso aqui, shot, ó. É. Até daqui umas horas só. Daqui ó. 40 minutos acaba. Exato. Gasta os recursos. A ficha disso aqui, depois na guarda e recordação, ela taca fogo. Eu vou gastar uma aqui. Burn. Vou ficar com três. Burn. Quanto que é mesmo? É força, todos né? Todos que falharam. É todos que falharam. Ah, então eu jogo seus dados menos dois, que é os dois sucessos que você teve. Boa. Mas agora não teve nenhum. Pode rolar. Ela pode gastar de novo? É uma vez só. Uma vez por teste. E pela primeira vez, será que você vai ganhar um teste? Tá usando ícone. Eu ajudo as pessoas. Ah, orgulho. Já usou? Mas já usou orgulho. Ah, usei uma vez. Já usou, então. Não é uma vez por sessão orgulho. Só. Três. Item icônico. Três sucessos? Eu já rolei com sorte. Ah, um, dois, três. Ó, vocês estão em 11 sucessos. Falta quantos? Quem não rolou ainda? A Isa. Eu rolei. Eu um sucesso. Eu acho que faltam quatro, mas se fudeu. Não, pode gastar sorte ainda, Isa. Você pode gastar sorte, mano. Vou lá. pode gastar sorte. Sorte? Gasta sorte. E aí tem que rerolar as coisas, você não jogou. Não deu bom, né? Você gastou sua sorte? Você tirou um sucesso? Sim, tinha uma só. Rolaram, viu? Como é muito? 14? Não, tipo assim, é bom pra correr, pra arremessar, já que tem atributos altíssimos. É, joguei força e... Joga esses três dados. Força e... Corpo. E corpo, né? Corpo você tem bastante, né? Fica faltando 4. 11 sucessos. 11 sucessos. É. Ixi, isso é muito barato. A gente quer sucesso a um custo. Atacar a pedra. A gente quer bater a meta a um custo. Qual que é o seu... Não dá, seu é isso mesmo? Coisa? Eu não sei, eu sei que do em outros RPGs que a gente tem isso. Não, que não tem. Foi o... É, vai dar ruim alguma coisa. O que acontece, né? É o seguinte. O T-Rex, ele vem da mata, mas ele vem pra cima de vocês. Colocando vocês contra, entre ele e os Velociraptors. Eita, peste. E aí vocês podem marcar uma condição na vida de vocês. Qual delas? Que vocês vão escolher. A que se adeque a situação. Vou ficar assustado pra cacete. É. Não, eu me machuquei nessa. Te machucou? Ah, ok. Eu fui arremessar a pedra. Arremessei de qualquer jeito. Machuquei a mão. Sangue. Sangue. Boa, boa, boa. T-Rex vai pra cima de você, então. Tô ligado. De novo. De novo, escolheu. Eu pego uma pedra e falo assim, me dá sua mão. Pego o sangue da sua mão e estrego na pedra. E jogo assim pro outro lado, passando perto do cara do T-Rex pra chamar a atenção dele pro outro lado. Olha, que interessante. Olha, essa foi boa, Amanda. Porra. Very nice, velho. Jogo, jogadora. Olha aí. Jogo, jogadora. Muito bom. Tá tirando o jãozinho? Caramba, isso aí, força. Você quer jogar pra longe, pra arremessar? Da cara dele, passar o mais perto possível da cara dele, pra ele sentir o cheiro. Mais uma jogada de mira, força, joga força. Força. Lembra que agora você tem duas condições. Duas condições a menos, tá? Opa, que pariu. Nada. Agora você pode forçar. Agora pode forçar. Só que aí você pega outra condição se você não conseguir de novo. Sucesso. Um sucesso ou menos. Não, mas aí não teve sucesso, ela pode jogar sorte ainda. Pode jogar sorte. Vai. Eu vou jogar. O quê? Eu tenho. Não, mas você falou. Eu falo assim. Força. E aí, se não der bom, você joga sorte. Isso. Então tá. Você arremessa a primeira, dá errado. Eu cato outra, falo assim, boa ideia. Pô, vai. Mas você falou de mim, né? 2, 3, 4 sucessos. Vai tomando. Agora sim, vai tomando. Beleza, maravilha. Você pega a segunda pedra, joga, ela passa próximo do focinho do T-Rex. Ele fareja, vai na direção da pedra e ele dá de cara com os Velociraptors. Eles ficam se olhando, se encarando. O T-Rex dá uma lambida assim. Os Velociraptors vão secando, cercando o T-Rex. E eles começam a se engalfinhar ali. Passamos furtivo do lado indo pra cabana. E vão se afastando de vocês no meio da luta. Vamos pra cabana. Furtividade de todos vocês. Vamos pra cabana correndo. Maria, vem, Maria! Furtividade. Agora eu passo. Furtividade. Vamos jogar furtividade agora. Não, eu vou passar correndo. Daí eu tenho movimentação. Daí você tira a tua condição. Tudo faz, né, Jeff? Amanda perde dois. Pelo que eu entendi, né? Não vou atrapalhar eles, não atrapalharia. Eu quero jogar movimentação pode também. Pode atrair os bichos. É. Pode? Ah, então tem que ser furtividade. Movimentação você vai passar muito rápido. Furtividade você vai passar sem ser percebido. Tá. Então eu acho que eu vou furtivo também. Dois. Boa. Puta, mano. É que eu tô se alguém falhar, você pode dar um sucesso pra as pessoas. Tá de um. Eu tô com duas condições só. Mas você pode dar um sucesso já. Não precisa nenhuma pessoa rolar. Então, aí não rolou ainda. Pode dar um sucesso pro não. Já passou. Então, mas não tem furtividade aqui. Então, não, você jogaria. Você joga só o corpo. Só corpo. Você veio comigo. Eu te puxei. Você passou. Dois. Pode dar um sucesso. Pode dar um sucesso. Eu levo o João comigo. Você teve dois também? Uhum. Eu também tive dois. Eu puxo a Maria. Me puxa aí que eu vocês vão se ajudando e vocês chegam furtivamente, entram dentro da cabana. Tem um computador gigantesco, enorme. A Júlia tá junto de vocês, ela... Ai, precisa reverter esse computador. Aqui, ó, as anotações da minha mãe. Finalmente consegui encontrar. Toma. Faça, me ajudem. Isso aqui vai reverter, vai resolver tudo. É... Eu volto lá, eu vejo que o Arthur fechou a porta, eu venho quietinho e começo a fechar as janelas. Ok. Ok, que estava aberto. Vai fechando, vai criando um ambiente. Eu vou olhando ali ao redor para ver se tem alguma coisa que eu consigo de alguma forma ajudar a travar a porta. Sim, tem alguns móveis ali, então, poucos, mas dá pra utilizar. Segurar, pôr uma madeira. Vocês vão fazendo isso, tá? Eu viro pro Jean e falo assim, só não tranca muito, porque se sair mais um, ele vai comer dois aqui. É verdade. Eu tiro mais se um entra... Ok, programar o computador. Maria. Maria, é contigo. Ó, o que você vai fazer? A Júlia entrega os manuais pra você, isso te ajuda. Então você tem um dado extra. Nem precisa por anotação de C2. Não, mas o que você tem que descrever a cena, amor? Você quer fazer o quê? Você pega seu computador, você senta na frente do computador, aí você tem que descrever. Mas não, tem um computador lá. Tem um sim, melhor. Aí você pega. Você, pra, é, tem o um computador lá. É, o computador. Se é pode, computador. Se quiser, ligar o seu computador ao dele. Pra que aí você usa o seu item. Um outro teste anterior de mecânica pra ligar um computador no outro. Eu tenho mais dois dados. É. Então faz um. Você hackeia o computador. Faz um teste de mecânica antes e. Conecta o seu. Se você não conseguir, você só tenta direto nele. É. Dani, testa meu computador antes. Tá, tá. O que você lá joga? Ela vai jogar, então, mecânica pra ligar um computador. Mecânica, tecnologia. E tecnologia. Quanto você tem de tecnologia? Quatro. Vem mais dois no computador dela. E mais dois do seu computador. Você tem condição? Não, não tem nenhuma condição ainda. Não, não é pra ter um, não. Não, tem uma condição. É um, é um, não, você é um, todo mundo é. É assustado, é assustado. É, os dois. Eu perdi um dado. Se a condição é a condição. É, ninguém gosta. Você errou a pedra. Tem uns manuais. Isso aqui, ó, um sucesso. Conseguiu? Um sucesso. Saiu um quase. Um sucesso. Consegue conectar um computador no outro, liga seu computador. Facilmente ele está conectado ao computador ali, que é um computador do loop, e aí você consegue programar pelo seu computador e hackear esse computador aí. Agora joga programação. Programação, vai. Agora esse é o importante. Três sucessos. E esse você tem que arrepiar. Quatro. Esse não é preciso de ser. São necessários três sucessos agora. Três sucessos, tecnologia. E aí você pega. Peraí, o que mais? Seu computador, dois. E mais um dado extra por causa dos manuais. Mais um dado extra por causa dos manuais. Gente, você devolve muito sucesso. Tamara, ajuda ela com os manuais aí. Você é boa com esse negócio de desenho, ajuda ela. Não sabe o que ajudar. Você não tem um caderno de desenho, uma parada desse vídeo? Não, tá ajudando? A Tamara não sabe ler direito, fogo. 10 anos, como não sabe ler direito? Não, ela não sabe ler, mas ela é bom no desenho. O meu problema é que eu não consigo ler direito. Ah, mas tem que tirar um, daí porque... Alguém ajuda a Maria? Porque, ó... É, eu tô longe. Tem que ter o quê? Eu teria que ter pelo menos um na perícia pra ajudar. Em quem eu teria que ter pra ajudar ela? Como é que eu não jogo? Não, tem a perícia, mas eita, pode teve. Ter. Eita, dois, teve. Eita, três. Teve. Se é sozinha, sem nem ajudar. Sozinha. Certo. Vocês veem a Maria, ela começa a digitar, olhar nos manuais, vai digitando cada vez mais rápido, como os filmes dos anos 80, que o que importa é a velocidade que você digita, não que você digita. Não que você digita. Olhando os manuais ali, olhando os manuais, aí vocês veem um monte de código subindo na tela, e dá um brilho verde na tela do computador, aí vocês veem atrás de vocês, surgindo assim, brilhando. Um portal azulado, esverdeado, né? E aí, puf, a porta ela é arrombada. A tranca que vocês fizeram não é suficiente para conter essa força que invade o robô. Auxiliar, doutora Helena. Ele vai entrando, ele invade o portal, né? E poucos segundos depois ele volta carregando a doutora Helena, uma mulher já de uns 45 anos, para fora do portal. Ele sai lá dentro, doutora resgatada, inverter portais. Maria. Mais um teste de programação. Mais um teste de programação, vai. Sucesso. Um. É, necessário. Um sucesso. Três, quatro, dois do seu e um que seria, não, um que ajuda, tem um de ajuda ainda? Tem. Mas ela perde um porque ela tá assustada. É. Então isso. É isso. É a mesma coisa. Vai daí. Pra ver aqui no meio, assim, se levar nessas condições da pedaleta, a gente desconta tanta coisa, né? Eu tô exausta, eu tô machucada, cara, eu tô tudo aqui. Eu entrego meus dados. Posso te pagar amanhã? Eu não tô devendo. Vou tirar o que eu chateado, que é o que eu sempre estou. Acrescentado, na verdade. Um sucesso. Dois. Um dois. Dois. Suficiente. A Maria, ela vai lá... olha nos manuais, faz uma outra programação e aí sobe mais umas linhas de código e aí o portal ele para e ele começa a girar ao contrário. Aí, tá com defeito também. Começa a girar ao contrário. Então, olha o portal, relógio nessa hora assim, ó. Pra ver o que tá acontecendo no o relógio ele começa a voltar a rodar no sentido normal. E aí o portal girando ao contrário. E aí vocês veem uma força de sucção atraindo vocês, mas não o suficiente pra puxar vocês pra dentro do portal. Por aí vocês escutam os rugidos lá fora. E aí vocês vêm arrombando a porta. A bunda de um T-Rex que é arrastado pra dentro do portal. Seguido das três bundas de três Velociraptors. Depois vocês veem um Triceratops atravessando e arrebentando metade da casa. Entrando pra dentro do, esse do portal. É um pedaço, né? De jaqueta. Tá vendo? O herbívoro saiu e não foi com a gente. É. Quando o Triceratops atravessa, arrebentando a cabana, vocês começam a ver lá na floresta diversos flashes, diversos relâmpagos surgindo. Cada relâmpago desse que surge, vocês escutam o som de um rugido de um outro dinossauro que é arrastado pra dentro de um portal. Quando finalmente tudo termina, o portal se fecha. A doutora Helena, ela sai dos braços do robô, meio enfraquecida. Ela, eu preciso finalizar isso. Com licença. Ela mesma vai, digita alguns códigos, aí ela aperta um botão, vamos, temos que sair, é perigoso ficar aqui, eu acionei autodestruição, vamos. Aí, cadê o robô? Eu pensei, mas por quê? Merda, autodestruição, vamos. Cadê a sua jaqueta? Chegou sua jaqueta de volta, que agora tem cicatrizes de batalha. Toda arranhada. 4 pontos, ela vai. Vocês conseguem sair da cabana e vocês veem aquele computador explodindo. E colapsando com a implosão da cabana, encerrando aquele experimento temporal da doutora Helena. Desligando tudo. Tudo volta ao normal. Dias depois, conversando com a Júlia, conversando com a doutora Helena. Dias depois, vocês descobrem o que aconteceu. As pessoas que haviam desaparecido, elas tinham, na verdade, sido sugadas por portais que foram se abrindo aleatoriamente por causa da anomalia criada pela doutora Helena. Eu achei que você ia falar que elas foram comidas pelo dinheiro. também, tenho certeza que foram todas. Numa experiência mal sucedida de viagem temporal. Essas pessoas voltaram? Voltaram depois. Quando o portal foi revertido pela Maria, essas pessoas retornaram da mesma forma que os dinossauros voltaram. A doutora Helena, ela tinha sido proibida de trabalhar com Tachyons no Loop devido à periculosidade, e ela decidiu trabalhar por conta própria numa cabana próxima ali, criar o seu próprio laboratório. E foi onde aconteceu a merda toda. Ela voltou pro passado, ficou presa lá, e pra vocês se passou 2 anos desde o desaparecimento dela. Pra ela se passaram 10. Ela envelheceu 10 anos nesses últimos tempos. Ela era uma mulher de 35, agora ela era uma mulher de 45 anos. Ela é uma mulher com aparência de 45, mas na verdade... Mas na verdade tem 35. 35, não. Mais um 37. Exato. Exato. Um corpo de 45. Nesse meio tempo, ela ficou... Cada vez que se abriu um portal aleatório, ela ficou tentando mandar sinais. E isso acionou o robô para o robô procurar as anomalias taquiônicas. A filha dela, percebendo isso, tentou ajudar ela, mas sempre foi tratada como louca. Nunca foi ajudada por ninguém, até vocês chegarem pra salvar o dia. Vamos resolver essa parada! Você é maluca, tá? Eu sei. Por que? Isso do quê? E termina essa aventura de vocês com vocês dando um mergulho refrescante no lago, no meio do loop. Agora com a cidade de volta à paz. Lá no Pinheirinho. Ah, tem que é longe do loop, é menos perigoso. O Jair Pinheirinho! Ali no lugar mesmo, ali já nadando. A gente tá lá no loop, nossa casa, bora do lado do loop. Aí. Jeff, eu quero mudar meu problema. O mundo não é mais um lixo. O mundo agora é divertido. É, mano. Eu treto com dinossauros. Isso não é um problema, retardado. Então por isso que eu quero mudar. Você pode mudar o seu problema, mas isso aí que você tá dizendo não será um problema. Não será um problema. Essa daqui é a sua. Não sei. Ô Jeff, oi. Muito bom, mano. Gostou? Muito bom, é muito bom. Perfeito. Que bom. Como pode, assim, jogar RPG e renovar o ser humano? Gostosinho, né? Edificar a alma. Edificar a alma. É por isso que a gente fica até as 5 da manhã. Exato. Vou falar uma coisa pra você. Eu tava assim, ó. Carente de RPG.